Nos tempos modernos, uma pequena diferença em cor de pele, dialeto ou religião tem sido suficiente para levar um grupo de sapiens a tentar exterminar outro grupo. Os sapiens antigos teriam sido mais tolerantes para com uma espécie humana totalmente diferente? É bem possível que, quando os sapiens encontraram os neandertais, o resultado tenha sido a primeira e mais significativa campanha de limpeza étnica da história. O que quer que tenha acontecido? Os neandertais e outras espécies humanas apresentam um dos grandes ECs da história. Imagine o que poderia ter acontecido se os neandertais ou os denisovanos tivessem sobrevivido ao lado do Homo sapiens. Que tipos de cultura, sociedade e estrutura política teriam surgido em um mundo em que várias espécies humanas diferentes coexistem? O livro do Gênesis teria declarado que os neandertais descenderam de Adão e Eva? Jesus teria morrido pelos pecados dos denisovanos? E o Corão teria reservado lugares no paraíso para todos os humanos corretos, independentemente da espécie? Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e nós somos iguais, mas nós somos diferentes. Olha só, hein? Já começou a filosofia. Já começou. Viu? Mas esse negócio é perigoso, vamos ter que explicar muito bem. Aqui é a Vanora e somos todos irmãos debaixo do mesmo céu. Oh, Roberto Carlos. Aqui é a Raul e nossa próxima evolução étnica vai ser de Cronenbergs. Der referência Rick Morty, então... Eu conheço essa referência. Cara, aqui é a Izzy e eu não tenho frase de efeito. Puta que pariu, não acredito. Quem chamou essa menina? Programa. Melhor forma de começar. Uhul. Obrigado pela participação aqui, Izzy, foi um prazer. Sacanagem. Aqui é o Vinícius Hidalgo e... De onde você veio? Me responda. De trás daquele morro. O que ele merece? A boca do Zorro. Nossa, quando fui lá no terceiro colegial. Ai, muito bem, senhoras e senhores. Estamos hoje aqui reunidos para trocar uma ideia sobre etnia. Vamos falar aí o que é etnia, o que é isso, como que isso aconteceu, né? O que engloba, como é que tá hoje em dia. Tem nego que se acha mais especial que o outro. A gente já falou no programa de Galáxia que ninguém é especial porra nenhuma pro universo. Mas vamos falar, né, sobre os homens aqui, a visão dos homens sobre os próprios homens. Que às vezes é muito feia, né, infelizmente. A gente tem uma convidada especial hoje que é a Izzy. A Izzy é bióloga, trabalha lá no Zoológico de São Paulo. Tá entrando aí de cabeça no mundo dos podcasts. Já gravou com o TPM, o Escambau. Fala um oi aí, Izzy. Oi, gente. Pô, desculpa não ter frase. Eu confesso que eu me preocupei tanto em estudar essa semana que eu esqueci dessa parte importante. Relaxa, mano. Ah, não é tão importante assim. Pode até repetir frases. É. Quando você não tiver frase, dá risada, que aí tudo se conserta. Valeu. Obrigado por participar com a gente aqui no seu último programa, no ACC. Uou, ok. Vou tentar ver só até o fim. Ai, ai. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Quer. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de A graça é não deixar o Febre terminar de falar. A graça é destruir tudo. Algumas pessoas só querem ver o mundo queimar. Exatamente. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de... Não sei, não lembro mais. Motoqueiro Fantasma, olha aí, o Google me lembrou. Lembrando que o ACC é patrocinado pelos nossos padrinhos, né, cara? O Fábio Souza, o Felipe Silva, o Ricardo Cruzato, o Lucas Silva, o Cláudio Piccoli, o Arthur Gomes, o Fernando Casemiro, o William Floyd, Tomás Turbando, Tomás Eblen, Luca Massolini, José Paulo. Eu falei Luca Massolini, ficou mais italiano ainda, né? O José, José Paulo Neto, Gustavo Andrier, Valéria Eugênio, que agora agora é minha amiga do Facebook, olha só, quem diria, hein? Olha só, hein? E o Rodrigo Carneiro, lá de Portuga, lá da terra dos... dos pastelzinhos de Belém e dos bons azeites e afins. Pastelzinho de Belém é de Portugal? É, de Belém, que fica em Portugal, cidade de Belém, não é de Belém do Pará, Belém. No caso. Olha aí, será que Belém do Pará tem relação com Belém de Portugal? Vamos precisar, talvez. Hein? Talvez, olha aí. E a Belém de Portugal provavelmente é inspirada na Belém de Jerusalém, de, não sei, lá do, da história de Jesus, enfim. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Eu só sei que tinha um sino em Belém. Exato. Será que Belém era só o barulho do sino? Tipo, Belém, Belém, Belém, Belém. Meu Deus do céu. Aí botaram o nome da cidade por causa disso aí, né? Não sei, né? Vai que... E lembrando que os padrinhos que ajudam a manter o ACC no ar, ajuda a gente, né, continuar motivado e tal. A gente tem um monte de recadinho acumulado. Não fiquem estressados, a gente vai ler pra caramba. E já vamos emendar o primeiro recado aqui de cara, né? O ACC vai fazer aniversário de 4 anos de existência, olha aí. Oh, que bonitinho, 4 anos do Febrim sem dormir, 4 anos tomando cu, é muito maravilhoso. E vocês também, 4 anos de vocês pesquisando, correndo atrás, lendo livro, vendo filme, garimpando também arquivos na internet, Wikipédia em japonês e o caralho pra poder tentar achar alguma coisa, né? É foda, cara. São 4 anos, cara, de vocês ouvindo a gente e ganhando mais conhecimento. E 4 anos da altura dos meus vizinhos gritando e tocando funk no meio da gravação. Verdade, né? 4 anos construindo amizades, fortalecendo amizades, né? Conhecendo pessoas novas, fazendo parte da vida das pessoas, ensinando, fazendo companhia, rindo junto, né? Porque toda vez que a gente ri no podcast e a pessoa ri ouvindo, há uma ligação ali, né? É uma coisa bizarra, assim, de energia que, pra quem já ouve há muito tempo, sabe que eu acredito muito nessas paradas. De energia boa, sabe? De energia gostosa, de conversar, de aprender, de concordar, de discordar, de dar risada. De aprender alguma coisa no ACC e passar pra alguém e falar e, tipo, explodir a cabeça da pessoa e você fica... Ah, mano, isso foi maneiro, porque isso aconteceu comigo, tá ligado? A galera gosta muito de lembrar, né, de trampo, de coisas assim, não sei o que. Não só a Kel que fala também, mas a galera, tudo é edição, não sei o que lá. Mas, puta, são tantas coisas boas ao longo desse tempo todo... que as coisas ruins fazem parte, mas sei lá, fica por baixo, sabe? É o tapete. Sim. E a gente vai andando por cima, dançando, dando risada e trocando ideia. Oh, que bonitinho. E como o ACC vai fazer esse aniversário aí de 4 anos, né? Ele faz aniversário oficialmente no dia 17 de novembro. Ou seja, 17 do mês que vem. Mas a live que a gente vai fazer lá no YouTube, no canal da CC, vai ser no sábado, no dia 18 de novembro, e vai começar 8 horas da noite, 20 horas. Então já anotem aí na agenda de vocês, anotem aí no celular e o caramba. No dia 18 de novembro, às 20 horas, o ACC vai fazer uma live especial de aniversário lá no canal do ACC no YouTube. Se você não é inscrito, não conhece, entra no YouTube, se inscreve. Não tá acontecendo mais nada lá, o canal tá parado, mas a gente vai fazer lá, tá ligado? Porque é a ferramenta que a gente tem pra usar no YouTube. Nessa live a gente vai trocar ideia, vai falar de todos esses anos, de programas, de coisas do gênero, mas também vai ter umas brincadeiras, vai ter uns jogos lá, umas gincanas aí, uns bagulho. Tipo aquela parada de... a pessoa pensa num personagem, né? Aí escreve um nome lá e põe na testa, e aí ela começa a perguntar para as outras. É um homem? É uma mulher? É um personagem? É um boneco? E aí ela tem que adivinhar. Vai ter. Olha, esse... vai rolar o challenge, hein? Ai, vai rolar o Deus. Challenge. Vai rolar uma brincadeira, uma zoeira. Vai ser tipo rua de lazer, tá ligado? Então apareçam lá que vai ser bem maneiro. Dia 18 de novembro, 18 do mês que vem, já anotem aí, às 8 horas da noite. E lá, quem sabe, a gente pode até ler alguns dos e-mails que tá ficando pra trás, porque tem muito e-mail aqui na caixa. Tem uns 25 e-mails e, puta, vai ser foda ler esse monte de e-mail aqui no programa. Então, se pá, a gente lê alguns e-mails lá também, já responde, já fala da galera. A gente vai falar um pouco de vocês, ouvintes. Lá também no YouTube tem aquele chat, né? Aquele bagulho pra você escrevendo. Aquela caixa de diálogo. A gente vai trocando ideia com vocês. Então, meu, apareça que vai ser bem foda. Isso, façam perguntas, interajam com a gente, então eu deixo a gente sozinho, obrigado. E eu vou começar aqui lendo o e-mail do Jurandir Menandro, e ele fala: Buenas amigos do ACC, Estou aqui novamente para dar aquele feedback maroto dos últimos dois casts, né? Isso aqui, últimos dois, pode ser o cast 10, faz um milhão de anos que né? Tá tudo aí na caixa. Vamos lá. Sobre o episódio da Via Láctea, muito instrutivo e com ele mostra a nossa real insignificância perante o universo. Mas realmente foi esse último de pessoas sem noção que eu quero comentar. Não sei se comentei, mas mudei de emprego. Agora sou fiscal de ônibus, o que me obriga a ficar na rua vendo os prefixos e horários. E estando na rua, vejo muitas pessoas sem noção. E principalmente sem educação. Pessoas que não esperam os idosos descerem e já sobem empurrando. Pessoas que correm pra subir antes de pessoas cegas e com... Puta, cara. Ah, não. Se eu tô... Putz, se eu vejo uma porra dessa aí, já não presta. É, mas não tem o que fazer, mano. Não é um... Só um monte. Ah, eu saio me embucetando com todo mundo nessa porra, eu não deixo acontecer não, mano. A gente tem que fazer mais um ACC de porrada, porque tem muita porrada dessa vida que a gente já arrumou pra contar. Mas ele continua aqui, ó. Tem também aquele povo que coloca aquelas caixas de som gigante e toca um funk a todo volume aí, que é, achando que são o máximo. Ah, meus vizinhos. Aquelas músicas com tons bem aproveitados para a família cristã de bem. O pior é quando você está de boa em casa jogando um GTA da vida, leva um headshot e solta um filho da puta e aí já vem um mimimi. Fazer o quê, né? Desculpa o e-mail longo, um abraço a todos. Pô, Jurandir, obrigado pelo seu e-mail, cara, obrigado por ouvir. Parabéns aí pelo trampo novo, né? Boa sorte. Olha aí, que maneiro. Fiscal deve ser foda, né? O negócio que é só ficar na casinha lá, mas a gente sabe que esses trampos que o cara fica parado assim é um saco. Exatamente, ainda mais de busão, né, mano? Puta, minha. Aí chegou o cara atrasado, não sei o que, tá bom, tchau. É foda. E a galera, nossa, essa galera que pega e fica dançando na rua até o chão, igual umas loucas, gritando, vou pegar na piroca, vou fazer não sei o que, aí quando você solta um filho da puta, a pessoa vem, ai, tá falando pra o seu cu, porra. Fica lá, bota os próprios filhos no meio da rua pra dançar funk, aí depois você pega e solta um negócio. Ah, mano, as pessoas além de sem noção estão ficando muito hipócritas. Isso é um problema. É, nossa, isso é um problema muito sério. Agora eu fui extremista, desculpa. Já ligou um programa no outro aí. Esse é o podcaster. Muito bem, gente, agora eu vou ler aqui o e-mail da Mancha Negra. Saudades, Mancha Negra, olha aí. Fala, galera, Mancha Negra voltando do limbo pra dizer oi. E aí, como vocês estão? Chique 10, não sei o que é chique 10, mas tô legal. E aí, Febrinho, como você está? Eu tô chique 11, é nóis. Mano, os casts estão numa crescente de qualidade. Parabéns a todos os envolvidos. E deixa eu te elogiar, Febrine. Febrine. Dá até medo que a galera fala aí. Por essa nova temporada do Paraxinê. Está show de bola. Continua aqui aguardando acumular 3 edições pra ouvir de uma vez. Poxa. Faz isso não, cara. Vai ouvindo, porque demora um mês pra sair essa porra. Quanto ao cast de pessoas sem noção, o primeiro tópico, pais relapsos e suas crianças infernais, eu não sei o que aconteceu com a última safra de pais que parece que não querem assumir a responsabilidade dos filhos. E a desculpa não cabe, trabalho demais. Nossos pais também trabalharam muito, mas eles não tinham smartphones e Netflix. Será que o problema é mesmo o trabalho? Enfim. Agora, um sem noção que eu enfrento toda semana é uma história que eu contaria na época do cast de vizinhos, se esse que eu vou falar tivesse mudado pra cá na época. Pensa num coroa que canta mal. Pensou? Pois meu vizinho é pior. Caraca, mano. Ai, o queridão não se contenta em cantar junto com as jovens guardas dele. É, muita música que eu curto, por sinal. O lindão tem que plugar o microfone com o volume mais alto que a música. É tiro e queda. Sexta-feira, 19h, ele termina de jantar e começa. Depois que eu dei os gritos pra ver se se toca, tem pelo menos o bom senso de parar antes das 10. Mas sábado e domingo, 9h30 da manhã, o The Voice Lava Pés começa. Meu, que ódio desse cara. Enfim, só queria desabafar mesmo. Hahaha. Pessoal, cast delicia, temas cotidianos são sempre os meus favoritos. Um aperto abraçado para todos vocês. Falou, valeu e fui. Olha aí, que coisa madeira. Obrigado, Mancha, pelo meio. Pô, como é que esse cara canta? Será que, tipo, do nada ele mete o louco? Ou será que ele põe um karaokê e pã, tá ligado? Ah, cara, não sei. Porque, assim, tem esse negócio de microfone, tem uns rádios antigos que tinham as entradas de microfone e tem uns DVDs aí de cara, o que que também dá pra você botar um microfone? É. Mas muito bem, muito obrigado, Mocha Negra, por ter mandado seu. Meu, mande mais. A gente gosta. Gosta das opiniões do Mocha Negra. Eu tenho um vizinho que faz isso também. Eu compartilho desse mal. Mas ele parou, ele ficou velho e se aposentou. Ele parou, ele morreu. Valhalla das Letras. Muito bem, Kel. Chegamos aqui no nosso novo projeto aí, o Valhalla das Letras, né, cara? Pra nossa tentativa. A nossa tentativa aí de ajudar os guerreiros, escritores que estão por aí perdidos nesse Valhalla gigantesco aí da escrita nacional underground. Vai ser um projeto que vai ser na pegada dos Desfibriladores do Rock, que a gente já fez aqui no ACC, né? Que foi pra ajudar bandas underground, a gente fez durante um ano. E aqui no Valhalla das Letras vai ser a mesma coisa. Durante um ano, 365 dias certinho, igual foi o Desfibriladores, a gente vai trazer aqui autores underground do Wattpad. Então a gente vai sempre trazer o nome, o conto e vai trocar uma ideia. E a gente deixa o link desse autor aí no post pra vocês clicarem e conhecerem lá melhor o trabalho da galera, né? É, isso aí, esse projeto aí, nós somos Valquírias e vamos trazer esses guerreiros de volta à vida. Oh. Imagina um Wild de Valquíria, colan, aquele peito. É, tipo, sabe aquelas minas da ópera, aquelas tiazonas? É, então, grandona? Exatamente. É tipo Pernalonga quando se veste de Valquíria, tá ligado? E lógico, os contos não estão livres de crítica, né? A gente vai apresentar alguns trabalhos, vamos falar bem, se a gente achar bem, vamos falar mal, mas vamos falar sempre de um tom, de uma crítica positiva, uma crítica construtiva, né? Não vamos esculachar ninguém nem nada. Já dizia Mr. Melody, fale bem ou fale mal, mas falem de mim, é isso aí. Meu Deus do céu, e com essa citação maravilhosa, literária foda, né? Vamos começar aqui, então, apresentando o trabalho da Daniela Castro. A Daniela Castro tem um monte de contos, de histórias lá no Wattpad, né? Mas ela tem uma aqui que a gente selecionou, que é Diário de Bordo, né? A Kel leu hoje, eu li também durante a semana aí, e é muito maneira. Sim, mano, achei foda o jeito como ela começa, né? As referências que ela faz são bem interessantes. O mistério que ela coloca também, né? Ela começa com um cara numa nave... E o cara vai falando, né? Ele é um cara muito solitário, assim, né? Parece que ele é muito solitário e tal. E ele vai falando da terra e saudades e coisas do gênero. E tem um computador que conversa com ele, né? Na nave. E o computador é mal-humorado pra caralho. Que é muito bom. Porque, tipo, dá a entender ali, pelo nome do capítulo e tal, que ele tá já há 5 anos afastado da terra já. Uhum. Então, depois de um tempo, ele vai ter uma missão, etc. Então, uma missão no espaço. E ele não vai voltar pra terra mais. E assim, esse computador que fica trocando ideia com ele é muito foda. Porque geralmente a gente tem, quando a gente tem referência à máquina, né? Geralmente as máquinas são meio depressivas, de uma maneira geral, essas inteligências artificiais. E essa é só mal-humorada mesmo, é muito da hora. É muito bom a relação deles e tal. E lógico, né? Como toda boa história, tem que ter ali um objetivo, né? Tem que ter ali uma coisa que mova a parada. E aí começa a acontecer umas paradas meio bizarras, né? Daqui a pouco o menino acorda na cama dele, com a mãe dele do lado, e não tá entendendo nada. Aí daqui a pouco ele volta pra nave, e a máquina lá, o computador, falou pra ele, ó, vai demorar, não lembro o número, acho que 70 anos pra gente chegar em tal lugar, uma coisa assim. É, a máquina fala pra ele que ele tem 72 horas pra poder se organizar, pra poder se preparar pra missão. E aí ele tem um flash maluco de memória e ele... volta e o cara fala, vamos agora ter 15 horas, tipo, ele perdeu esse tempo sem saber o que aconteceu. E aí acontece essa porra aí, ele fica maluco e você que tá lendo também fica querendo saber, né? Você fala, putz, cara, e aí, o que vai acontecer e tal? E a Daniela, ela escreve de um jeito muito agradável de ler, né? Um jeito bem corrido, assim, e tal. Tem algumas vírgulas meio malucas, tem umas paradas assim que vocês podem identificar. Algumas vezes o itálico, né? No primeiro capítulo fica uma parada de coloca itálico, tira itálico. Ficou um pouco confuso, mas nada que atrapalhe a leitura, tá ligado? Então leiam lá, cara, espero que vocês gostem, conheçam o trampo dela, tem vários outros contos dela lá. E, putz, é um prazer pra gente estar fazendo esse projeto aqui. Se você escreve também e quer ter seu nome divulgado aqui, né? Entra em contato com a gente, fala com a gente, que a gente dá uma lida, dá uma olhada, vê se cabe aqui no projeto e vamos que vamos aí no Valhalla das Letras até o ano que vem agora. É, isso aí. Valhalla das Letras. Muito bem, antes de ir pro programa, vamos passar um último recadinho aqui, né? Que é o seguinte, tem TPM Cast novo no ar, TPM Cast sobre Tesla, né, cara? Falando aí sobre raios da morte e coisas do gênero. Pombos e afins e coisas loucas e medo de pérolas, que o Tesla era maluco, mas era um cara gente boa e a gente tem que agradecer a ele e a nossa internet. Exatamente, se você tem um Wi-Fi aí, né? É por Exato. Conta dos estudos do Tesla também, né? Então ouçam lá o TPM, tem link no post. Ou, leiam aí o trabalho da Daniela, né? Do Valhalla das Letras aí, o novo projeto. E vamos que vamos, cara. Sempre tentando ajudar as pessoas da melhor forma possível. Como a gente puder, tá ligado? A gente tem Sim. gente que fala, ah, não tem dinheiro, não sei o que, cara. Dinheiro é foda, é maneiro, mas dá pra ajudar muita gente sem dinheiro também. Sim. E você, querido ouvinte que está ouvindo esse programa, esta leitura de e-mails, indique o ACC para um amiguinho. É, ajude a gente a alcançar mais pessoas. É isso aí, muito bem. E vamos agora pro nosso programa especial aí sobre etnias, cara. Vamos entender Eita. Aí como que a gente é tão diferente e tão igual ao mesmo tempo. Nossa, vai ser bem louco esse programa. Pergunte aos defensores da supremacia branca sobre hierarquia racial e prepare-se para ouvir uma palestra pseudocientífica sobre as diferenças biológicas entre as raças. É bem provável que digam que há algo no sangue ou nos genes caucasianos que torna os brancos naturalmente mais inteligentes, trabalhadores e virtuosos. No filme Django, do Tarantino, há uma cena clássica onde o personagem do Leonardo DiCaprio, um escravista, segura um crânio de um negro e aponta, da forma mais científica que o seu preconceito permite, um ponto que, segundo ele, justifica o motivo pelo qual os negros eram escravos e os brancos senhores. Vamos falar um pouco aqui, obviamente, sobre o que é etnia para começar a conversa, porque esse programa vai ser introdutório a um assunto que é muito complexo. É muito complexo, tanto que na própria pesquisa eu senti isso, eu acho que vocês que estão gravando aqui também devem ter sentido, em alguns momentos que você falou, não, precisa ser um pouco mais objetivo, tô indo para deep web das etnias, tá ligado? Eu pesquisei só sobre o Michael Jackson, então... Foi que nem quando a gente tava pesquisando sobre galáxias, pô. Tipo, você começava aqui, daqui a pouco você já tava no outro ponto, assim, meu Deus, só como eu cheguei nesse caminho. muita coisa vai aparecendo, você fica maluco. Sim, mas a grosso modo, etnia é um conceito, né? É um conceito que os homens criaram pra poder identificar as pessoas ou representar os grupos de pessoas que existem pelo mundo. Como eu falei na entrada de brincadeira, mas é verdade... Nós somos iguais, mas ao mesmo tempo nós somos muito diferentes. E essas diferenças, elas gritam para várias direções, né, opostas aí. Tanto da coisa mais física, da aparência e tal, quanto para coisas da cultura, da língua e até mesmo da religião, né? Tem algumas religiões que conduzem os povos para certos lugares que outros não têm nem ideia do que é aquilo, tá ligado? Putz, o da hora de pesquisar sobre etnia é realmente ver todas as outras palavras que a gente vai agregando a ela, né? Porque etnia, querendo ou não, é um conceito novo também. Antes disso, quase todos nós utilizávamos a palavra raça, povo, nação, sei lá, acho que tem uma porrada de palavras que a gente vai utilizando para falar de grupos diferentes. E aí na área da ciência, isso começou até bem, bem no passado, onde simplesmente a gente quer tentar diferenciar, pô, o que é uma planta e o que é um animal, e qual é a diferença entre eles. E aí quando a gente começa a colocar essas espécies, esses tipos em grupos diferentes, o próprio cientista, ele começa a fazer essa separação em grupos, depois ele acaba te chamando em espécies, mas aí vai ser legal falar daqui a pouquinho sobre realmente o que, que é uma espécie diferente dentro de um grupo maior de animais, de plantas ou do universo em si. Sim, porque vai surgir a necessidade de classificar as coisas também, né, Izzy? Porque, tipo, lógico que tem a ver com o desenvolvimento, o ser humano, né? Ficando com um conhecimento mais apurado, entendendo mais das coisas, mas também tem a ver com o tempo. Por exemplo, um humano de 100 mil anos atrás, se ele fosse dividir o mundo em etnia, ele não ia ter muito material para trabalhar. Mas a gente hoje tem muito trabalho, né? Porque tem muita cultura, muita coisa, tem povos que já foram completamente extintos, mas que etnicamente falando eram povos extremamente peculiares, assim, tá ligado? Que tinham uma cultura muito própria, tinham uma alimentação muito bizarra, que você fala, puta cara, como que eles conseguiam se manter dessa maneira, né? Outra coisa também que eu vi, assim, na questão de etnia, é a parte, tipo, individualista do ser humano, tá ligado? Onde ele vai, ele às vezes procura essa separação, tá ligado? Não, eu me pertenço mais pra aqui, ele pertence mais pra aquele lado, tá ligado? Tanto que, tipo, eu achei muito legal de ver que etnia não é só, por exemplo, tipo, você olhar e tipo, ver uma pessoa negra, uma pessoa branca, uma pessoa que tem olho puxado, ou mais alto, mais largo, tá ligado? Não, às vezes etnia se dá até pela língua que eles falam, tá ligado? Tipo, é um povo muito parecido, mas ó, esse fala língua A, língua B, língua C e língua D, tá ligado? Tem quatro etnias ali, tá ligado? É massa essa parte, é interessante essa parte da individualidade, tá ligado? Da individualização, e que, tipo, às vezes chega até num ponto que pode vir a ser nocivo, tá ligado? Meio que, tipo, que é o que acontece com o Oriente Médio, por exemplo. De questão de língua, linguagem e religião, tá? Que é foda lá. Ah, você vê, às vezes, dois povos que são extremamente semelhantes, são praticamente iguais em tudo. Sim. Mas aí eles têm uma diferença ou outra, que é uma parada que distancia eles totalmente, né? E às vezes eles se tornam inimigos, né, cara? E aí começa todo esse lance de tipo, não, aquela galera não faz parte do meu povo, né? É no caso dos xiitas e sunitas lá no Oriente Médio, que praticamente, né, são bem parecidos, mas é por causa de diferentes partes de região que eles começam já a estar estritos. É porque assim, quando a gente vê de perto, a gente só acha os povos, alguns tipos de etnias muito semelhantes, porque a gente não tem esse grau de proximidade. Quanto mais a gente está próximo, mais a gente vê as pequenas diferenças que vão destacar um grupo do outro. E para esses povos é o que mais salta à vista deles. Mas outra coisa que eu reparei também nas pesquisas, a bióloga que te plantou, ela pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu não acho que tenha assim, a gente tem uma taxonomia específica para determinar alguém que é caucasiano, que é diferente a taxonomia para alguém que é negroide. Eu acho que isso não existe, tá todo mundo dentro do mesmo filo de taxonomia, não é, Izzy? Não, certíssima. De fato, hoje em dia, em questão de taxon, não tem nenhuma separação. Só que o engraçado é que lá atrás, lá na época de Linneu, ele de fato começou a fazer uma separação dos Homo sapiens em quatro separações diferentes que eu acho muito legal. Que uma é Homo sapiens americanos, onde ele faz uma identificação de que, o Homo sapiens americanos tá na América, ele tem uma pele mais avermelhada, mau temperamento e é subjugável. O Homo sapiens europeus, ele é branco, ele tá na Europa, ele é mais sério e mais forte. O Homo sapiens asiáticos é amarelo, melancólico e ganancioso. E todos aqueles que não se encaixam neles são Homo sapiens monstruosos, que são basicamente nós, né, brasileiro. Eu acho isso muito foda, cara, porque entra naquele conceito que a gente acabou de conversar, de tipo, a gente precisa de muitas classificações, né, porque tem muitos povos diferentes, com diferenças gritantes e muitas coisas, só que essa galera mais antiga, eles queriam dividir de uma forma meio simples, né? Eles queriam meio que dar uma simplificada. Ó, ali você tem os malucos assim, assado e não sei o quê. Tanto que a gente tem aqui dentro de etnia as três principais classificações, né? Que são os caucasianos, ou os caucasoides, seria o homem branco ali da Europa, Escandinávia, aquela parada. Mas depois vai haver um monte de miscigenação, a gente vai falar aqui no programa. Os mongoloides seriam lá a galera oriental, né? Olhinho puxado e tal, aquela coisa bem característica. E os negroides, que seriam os negros. Então, tipo, quando a galera começa a dividir assim, eles dividem de uma forma muito simples. Porque depois você para pra ver e você fala, tipo, mano, o Esquimó e o Mongol, eles são muito parecidos. E eles, tá ligado? Eles têm uma cultura totalmente diferente, uma dieta completamente diferente. A geografia nem se fala, tá ligado? Pô, o Mongol tá lá nas estepes, o outro tá lá na porra do gelo perpétuo, que não acaba nunca, tá ligado? Nunca viu sol na vida. Não, sacanagem, tem sol lá também, mas né? E você percebe que você fala, não, essa galera, não tem como eles terem a mesma cultura, serem a mesma coisa, né? Por conta da própria região, né, cara? E aí começa essas classificações um pouco mais rebuscadas. Porque antigamente eram essas três, ou essa que a Izzy falou, posteriormente, essas quatro, e já era, tá ligado? Se você for homo monstros, pau no seu cu. Não tem volta, né? E eu indo um parênteses, justamente pela palavra mongol, né? Que aqui no Brasil ela é totalmente pejorativa, é um xingamento. Sim. Que pra muitos, nossa, é imperdoável. Eu tava pensando nisso hoje, velho. Como, tipo, a palavra mongoloide foi desgraçada, tá ligado? Simplesmente, você vai falar isso e tipo, pô, tá me chamando de retardado. Não, cara, eu só tô falando de etnia. Sim, né? Eu acho que essa comparação, ela começou chegando de uma forma pejorativa mesmo, quando o pessoal começou a reparar que os portadores de síndrome de Down, por causa de mutações cromossômicas, eles acabam tendo o olho mais amendoado, mesmo, por exemplo, sendo de uma família europeia ocidental. Então, acho que por isso que o pessoal começou a fazer algum tipo de associação. Isso pelo de acabar segregando tanto os povos que são mongoloides mesmo, quanto as pessoas portadoras de síndrome de Down. Ai, que pelo menos, do conhecimento que eu tive, eles começaram a aplicar para chamar pejorativamente, né, esse grupo. É curioso como as coisas às vezes vão acontecendo de forma, entre aspas, esporádica, e daqui a pouco se torna um costume, né? Por exemplo, negritos. A gente tem uma etnia lá no sul da Ásia, mais indo ali para as Filipinas e tal, e tem até um pouco em Madagascar, que são os negritos. E, tipo, eles são os primeiros povos dali, né? Eu acho que esse negrito tem uma tradução específica que são os primeiros povos, uma coisa assim. E, tipo, mano, você chamar um negro de negrito é mó pejorativo, né? Até a própria palavra é esquisita. Mas aí você fala, puta, se essa palavra já denomina um povo, e eram povos negros, e tem todo o lance da escravidão, não sei o quê, ela pode ter tomado essa conotação pejorativa por conta da história, tá ligado? Por conta desses acontecimentos, que bate um pouco nisso que a Vanora falou, né? De você chamar alguém de mongol ou coisa assim. Até de aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma expressão que é muito comum. É, não sei aí no Nordeste, acho que aí menos, mas aqui em São Paulo tem a galera que fala, nossa, fulano é mó baiano. Você vai sair assim vestido igual um baiano? Que é quando a pessoa tá, sabe, muito cacaricada, assim, tá muito cheia de coisa, tá meio piruona. E aqui em São Paulo tem essa expressão, e é a expressão zoada. Porque é pejorativa, tá ligado? Quando fala, você vai sair assim, bom baianão, olha que baianão. E tipo, baiano não é assim, caralho, tá ligado? É uma expressão histórica, né? Alguém começou com esse preconceito, com essa parada de ser superior ao outro e tal. E isso foi ficando. Até hoje, 2017, tem muita gente que fala, nossa, olha que maluco baiano. Nossa, isso tá muito baiano. Eu fico imagina um baiano ouvindo isso. Ele deve falar, mas lá não é assim não, cara. A gente não se veste assim não, tá ligado? Ou a gente não se comporta assim não. Verdade, você falou até sobre que teve uma palavra aí, você acabou de falar, mas eu acabei esquecendo dos povos que eles querem dizer, povos nativos mesmo. Como que era o nome da etnia que você acabou de falar? Ah, dos negritos. Isso, da etnia dos negritos, que na verdade negritos, ele é como se fosse o povo nativo, então a tradução dela quer dizer povo nativo. Estudando, eu também percebi que não só eles, mas tribos indígenas, os inuites, apaches, todos os povos étnicos que eles são, como eu posso dizer, naturais daquele ambiente, a tradução de todos esses nomes, semitas, tudo isso, significa povo de verdade. E aí, aqui no Brasil, uma coisa que aconteceu durante um tempo foi fazer a divisão entre povos indígenas e o homem branco, né? Quem é indígena é o povo de verdade que tá aqui, e o homem branco, independente da cor dele, simplesmente quer dizer que é um povo de fora, um povo que invadiu. Então, é legal também essa separação que o próprio povo nativo acaba fazendo com as pessoas que vêm de fora, porque é aí que começa o estudo étnico. O estudo étnico, ele não se trata de você querer entender a você mesmo, mas, na verdade, de você querer entender o outro que está chegando na sua terra. Sim, e curioso também como você vê, alguns povos, assim, que depois foram totalmente subjugados pela cultura europeia, todo esse lance de escravidão, de dominação e o cacete, é curioso como eles agiam diferente em relação à etnia dessa galera. Porque, por exemplo, na África, quando você vai ver as traduções dos nomes, né, de etnias e coisas do gênero, é sempre uma parada assim, o companheiro, o vizinho, o que vive ao lado, o que vive atrás da montanha, tá ligado? Ali quando você vai partir ali mais pra Filipina também, aqueles que já estavam, tipo, sabe, os originais, os primeiros, os povos aborígenes lá, tá ligado? As traduções são sempre assim, mas aí quando você vai pra Europa, esses lugares assim, que depois tem toda uma cultura de escravo e tal, você vai sempre se deparar com traduções bizarras, tá ligado? Tipo, que o cara é inferior, ou que o cara é o escravo natural, ou coisas do gênero. Eu acho que até na... Não me lembro agora se é na Lituânia. Tem um desses países ali, ou se é Polônia, sei lá, que a tradução é escravo. Tipo, a etnia dos malucos era essa, porque eles perdiam guerra pra cacete na época e tinha todo aquele lance xenofóbico, né, da escravidão na Europa por xenofobia, porque é um cara de outro país e tal. Perdiam muitas guerras e eram escravizados. Eu acho que é eslavos, que é daí que vem a palavra slave. E aí, isso, tipo, isso, né, isso todas mesmo. As pessoas daquele lugar eram assim, aí, tipo, você já nasceu um escravo, você já nasceu um eslavo. E eu, tipo, fico pensando, caramba, como é diferente, né? Nego lá nas Filipinas, lá na África, faz uma tradução, tipo, esse aqui é o cara que mora do lado, e aí nego lá na Europa, que se diz tão avançada, né? Esse aqui é o escravo. Cara, falando dessa parada de, tipo, da galera mais de lá, né? Que fala, não, é o companheiro, é o que mora ali, é o que mora ao lado, é o vizinho. Foi tão tipo, uma parada de literatura fantástica, tá ligado? Ah, quem é aquele povo? Ah, aquele povo é o primeiro, são os primeiros, sim, tá ligado? Cara, aqueles são os que vivem atrás da montanha, tá ligado? Sei lá, Tolkien, né? Tipo, Tolkien, velho. É muito doido. Esses povos que eram mais aborígenes, que tinham uma ligação maior com a natureza, eles tendem a ter uma relação assim, né, com a galera em volta. Os próprios celtas, a gente tá falando de Europa pensando, né, uma coisa mais moderna. Mas os próprios celtas, apesar de guerrearem entre eles, como os nossos índios brasileiros aqui, que também guerreavam entre eles, eles tinham uma relação maneira com as outras tribos, tá ligado? Até trocavam coisa, faziam casamento, faziam festas, faziam as pazes, davam banquetes, o cacete. O foda é que esses povos, além de serem subjugados, a gente tem pouco material, né? Falar de índio brasileiro e falar de celta é querer encontrar coisa escrita na madeira e nas árvores que ninguém tem mais por aí, né? Ou coisas cantadas que essa mente que cantava já se foi há muito tempo. É porque o complicado no caso dos indígenas é que como as tradições deles são passadas de forma oral e com esse contato muito crescente com um homem branco, digamos assim, jesuítas, essas coisas elas vão se perdendo, primeiro porque você tem uma diminuição da quantidade de pessoas que é capaz de falar e de compreender aquele idioma. E segundo que quando a gente não escreve, o registro ele vai mudando de forma muito fácil e a gente acaba tendo mais dificuldade para guardar e passar para as outras gerações. Sim, com certeza. Acabou por sendo um processo bastante natural mesmo, né? Voltando a 100 mil anos atrás e trazendo disso tudo até agora, existe um processo muito natural do hominídeo como um todo, do homem, ser um ser nômade mesmo, né? Ele passou essa parte até de dominar outras áreas e de estar sempre buscando novas fontes de vitamina, de comida, e por isso ser nômade era importante para andar, caminhar, fugir e principalmente arranjar alimento. Era uma coisa tão importante para ele que essa coisa de guardar informação, passar histórias para frente, não fazia sentido. Mas é interessante realmente ver que isso até, vai, 1500, que é uma coisa recentíssima, né, falando ainda do Brasil e dos nossos indígenas, para eles até hoje isso não faz sentido, saca? Escrever uma coisa, escrever uma história, porque a vida para eles, tanto espiritual quanto a vida vivida mesmo, ela precisa ser compartilhada olho no olho, ritual. Sim. Ali com as pessoas suando juntas e não escrevendo livros. Alguns sacerdotes gauleses, eles proibiam a escrita. Proibiam esse esquema de escrita, esquema de runas, porque eles passavam todos os feitiços, as paradas ali, né? Eles passavam de forma oral, ensinada e o caramba. No Crônicas de Arthur fala bem disso. O druida nunca escreve as coisas que ele fala. E aí tem uma parte maravilhosa que o Merlin fala. O druida nunca escreve o que ele fala para que ninguém nunca cobre ele de nada. E é muito curioso. Eles não escreviam justamente porque eles falavam, cara, isso aqui é um tipo de sabedoria, um tipo de ciência que não pode cair na mão de outros povos, né? Tanto que quando os romanos invadem lá e começam a pegar um monte de erva, começam a fazer um monte de remédio, nego obriga os caras a falar, porque não tinha nada documentado, né? dava pra chegar, matar todo mundo e pegar os documentos. Não, não tinha nada, era tudo de forma oral, né? Os hindus que aderem a um sistema de castas acreditam que forças cósmicas fizeram uma casta superior à outra. De acordo com o famoso mito de criação hindu, os deuses criaram o mundo a partir do corpo de um ser primitivo chamado Purusha. O sol foi criado dos olhos de Purusha, a lua do cérebro de Purusha, os brahmanes, sacerdotes, de sua boca, os kshatriyas, guerreiros, de seus braços, os vaishyas, camponeses e mercadores, de suas coxas, os sudras, criados, de suas pernas. Aceite essa explicação e a diferenciação sociopolítica entre brâmanes e sudras passam a ser tão naturais e eternas quanto as diferenças entre o sol e a lua. Esse papo que a gente está tendo no começo é maneiro para você que está ouvindo em casa, ou que está ouvindo na rua, etc., entender, olha como o ser humano é complexo, tá ligado? Olha como é complexo. Então, não tem como a gente juntar tudo isso em três etnias, tá ligado? É muito complexo, as pessoas são muito diferentes. Então, essas três etnias iniciais, é legal pra começar, pra introduzir, mas depois de um tempo você começa a perceber, cara, o ser humano é tão complexo que a gente precisa separar esses povos pra poder manter a, como é que eu posso dizer, a regionalidade, manter a personalidade deles. Porque se você pega um monte de povos distintos assim e joga no mesmo balaio, você acaba descaracterizando a cultura, descaracterizando a religião deles, descaracterizando a língua, tá ligado? E pra eles fica desinteressante, tá ligado? Na África mesmo, algumas tribos da África do Sul não gostariam de ser colocadas no mesmo balaio de algumas tribos da África do Norte. Porque são completamente diferentes, tá ligado? A ciência, né? É assim, a ciência inicial vai ampliando como se fosse uma árvore genealógica, né? Por assim dizer. Uhum. E conforme tipo, a gente vai abrindo e conhecendo mais antropologia, vai tendo conhecimento e vendo que cada um tem o seu, por mais que até em questão de aparência, entre as pareça muito igual, em questão de pequenos detalhes são diferentes. Sim, e é importante, né? Deve ter gente falando assim, pensando, ah, mas esse bagulho de etnia é foda que divide os povos. Mas é importante para dividir a galera assim, para você manter essas características. E não é porque você divide os povos assim e classifica eles que você precisa odiar eles. Tá ligado? Não dá pra colocar a culpa no racismo, a culpa na xenofobia nessa construção de etnias que a gente tem hoje. Eu acho que isso acaba sendo muito mais positivo do que negativo. É, e tem que pensar também que essa diferença de caracterização dos povos se dá exatamente pelo ambiente onde esses povos estão, assim. Pensando que o mundo, há muito tempo atrás, era a tal da Pangeia, onde era todo mundo unido no mesmo ponto. E aí, milhares de anos depois, 65 milhões de anos depois, se eu não me engano, tem toda essa separação. Isso acaba complicando não é a palavra, na verdade acaba trazendo essa diferenciação de clima, de ambiente, de que tipo de planta está em cada lugar, e tudo isso que na verdade vai influir em como o ser humano ele vai ser, se a orelha dele precisa ser maior, se o nariz precisa ser mais fino, se a cor da pele precisa ser mais escura ou mais clara, tudo isso na verdade só tem a ver com o ambiente onde ele está. Acaba sendo positivo para a biodiversidade, né? Porque, tipo, se todo mundo for muito parecido, for muito igual, tiver a genética muito semelhante, vem uma porra de uma doença aí, ninguém sabe de onde, mata tudo de uma vez e acabou. Game over. Já era. É a questão do Charles Darwin, né? A questão da evolução, que o ser humano vai se adaptando e com isso o corpo dele também vai mudando junto. Sim, com sim, certeza. Isso é bacana mesmo. Uhum. Cara, a gente vê isso nas regiões daqui do Brasil, tá ligado? Nordeste, Norte, Sul e Sudeste, tá ligado? E o centro. De que, tipo, você pode juntar uma galera desse do Brasil inteiro, enfileirar assim, e tipo, claro que não vai ser fácil, não vai ser tão fácil dizer quem é quem, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, se deixarem eles conversando entre si e tal, você já vê logo que vai formar grupos, tá ligado? Da galera, sim, que é do Nordeste, da galera que é do Sul, tá ligado? E você consegue perceber certas coisas, tá ligado? Tipo, que características bem sutis de, tipo, de gente que é daqui, né? Eu sou de Pernambuco, e de um cara que é de São Paulo, tá ligado? Uhum. O jeito de falar, tipo, tem aquele negócio de cearense ter cabeça chata, ou tipo a galera do Sul, que é todo mundo louro, tá ligado? Uhum. É a galera que vai pegar a galera do Norte mesmo, e tipo, ó, o cara com cara de índio, tá ligado? Sim. Aí vai ter essas diferenças. Isso é muito interessante, tá ligado? E tipo, não tem por que haver rixa e inimizade, tá ligado? Rixa e inimizade se cria por outro motivo, tá ligado? Não é por causa de que um tem, sei lá, o nariz mais fino e o outro é negro ou branco, tá ligado? Isso aí não Sim. tem nada a ver, é muito da questão de, tipo, do sentimento e da percepção que você coloca em cima daquela parada. Tipo, o exemplo do se vestir que nem baiano, tá ligado? Feito tu falou, tá ligado? É uma parada simplesmente de, tipo, da emoção e do sentimento que o cara tá colocando naquela parada, tá ligado? E de uma parada pré-estabelecida erroneamente, tá ligado? Sim, cresce, aí, né? A criança fora. Cresce com aquilo. Às vezes a criança fica adulta, nunca viu um baiano na vida, continua falando isso e você pode chegar e falar, você já viu um baiano? Você sabe como que é um baiano? Pra você falar, você está se vestindo igual um baiano? Aí a pessoa para pra refletir, se for uma pessoa maneira, e ela fala, caralho, verdade, nunca fui na Bahia, não sei nem o que eu tô falando, tá ligado? Fala isso que você foi falar, desculpa. Não, imagina, eu ia bem complementar tudo isso também, de que tudo se trata de representatividade, né, de como você vê as outras etnias também, os outros povos, e acho que ainda mais quando a gente fala, pegando novamente o Brasil, que é uma miscelânea louca, né, a gente tem de tudo aqui, literalmente, uma coisa é você falar que você se sente mais atraído por uma pessoa com uma pele mais clara, ou então, ah não, eu prefiro pessoas com olhos pequenos, ou prefiro pessoas com pele negra, uma coisa é isso, é atração sexual, outra coisa é você dizer que odeia alguém, ou odeia qualquer coisa pela forma do nariz dela ou então pelo formato do queixo, porque se a gente parar pra ver isso tudo é que vai remontar ao nosso querido Hitler, né, querendo trazer os arianos de volta e fazendo uma bela de um holocausto, fazendo uma bela cagada em tudo, né? Primeiro pegou a expressão Nossa. Dos arianos errado, entendeu tudo errado, jogou pra um lugar nada a ver, daqui a pouco tentou fazer não é uma... só ariano, né, cara, mudou a suástica, coitado dos indianos que se fudam por causa disso. Pois é. E o bigodinho também, né? Destruiu um monte de coisa. É aquela coisa. Nesse caso, foram um monte de decisões erradas, mas voltando à parte de etnias mesmo, o que vai corroborar para gerar essas diferenças entre a gente é onde a gente tá e o isolamento, né? O isolamento da gente com os outros povos que vai fazendo nós ficarmos um pouco mais ou menos diferentes. Então, assim, biologicamente, não tem nenhuma diferença e características que sejam melhores ou piores, tipo de cabelo, cor de pele, ela só vai ser mais útil ou menos útil dependendo do contexto geográfico em que a pessoa está. Uhum. Então, é uma capacidade maravilhosa do ser humano que ele tem de se adaptar para conseguir sobreviver à intempérie na qual ele está instaurado. Sim, com certeza. Isso acaba, e é nisso que é tudo construção social, né? A Sim. etnia em si mesma, elas não existem. Tudo vai passar por essa construção social, de como a gente se percebe, de como a gente percebe o outro, do que a gente acha estranho no outro e se identifica, como no exemplo das pessoas, dos vários grupos aqui das regiões brasileiras, que você vai se afinizando por encontrar lugares comuns, coisas onde você vê comportamentos que você se reconhece. Então acaba gerando esses pequenos bolinhos de interesse. Sim, isso que você falou é muito doido, porque, juntando com o que o Wood mencionou também, você não pode falar que uma etnia, um povo, é superior ao outro por conta de uma característica física. Porque isso é uma parada nada... Tipo, isso não determina que um é superior ao outro. Por exemplo, eu vi uma matéria que eu até fiquei puto. Não sei se eu falei com a Kel ou se eu falei com o Wilde. Sei lá, acho que eu falei com a Kel. Que eu vi uma matéria lá da Super Interessante, que tava falando assim, qual seria o povo mais resistente do mundo? Aí nego vai lá, os inuites. Eu falei, pô, o inuit é resistente lá no frio. Bota o inuit lá em Pernambuco ou bota lá no deserto do Saara que eu quero ver se ele vai aguentar, tá ligado? Então, tipo, as resistências, essas capacidades incríveis que os povos têm, a gente tem os Sherpas lá, né, no Nepal, que sobem aquelas paradas, levando uma tonelada nas costas, fumando cigarro com 6 crianças e jogando PlayStation. E, tipo, é uma puta de uma parada foda pra aquele tipo de ambiente. Tá ligado? O ser humano foi evoluindo de acordo com o ambiente, de acordo com uma série de fatores, e favoreceu ele com, entre aspas, habilidades especiais para determinados ambientes. Tipo, por isso que esse negócio dos arianos que a gente mencionou, do Hitler, que a gente vai falar mais pra frente, é uma parada bizarra. Porque você fala de povos europeus, quando ele vem pro Brasil de turismo, o nego já sofre. Se pegar um cara desse, pegar um cara lá da Escandinávia e botar na África, esse maluco vai ter câncer de pele em 2 anos, tá ligado? Ele não tá preparado pra aquela parada. Então, tipo, ele não é superior de modo nenhum, e nem por isso o africano é superior a ele. Porque o africano também, lá nas regiões geladas, vai se fuder por conta da falta de pelos no corpo e coisas do gênero, tá ligado? Então, nenhum humano é superior ao outro. Todo mundo tem as suas características de acordo com os seus lugares, as suas religiões e etc. Que também acabam moldando, né? É, porque, tipo, foi como a Vanora falou antes, tá ligado? Dentro, os órgãos e tal, essas coisas, taxonomia, esse é o termo? Isso. E sim, pronto, sim. A taxonomia é igual, tá ligado? Tipo, não, eu não vou chegar na África e vai ter um povo lá que... Ah, eu tenho 3 pulmões, tá ligado? Cara, o quê? Eu posso andar na terra, não tem três pulmões, uma mutação, né, genética. Eu tenho brânquia, tá ligado? Eu posso andar na terra e entro na água e tá tudo certo. Eu sou um humano anfíbio. Aí o cara, puta merda, aí sim, velho. Isso é vantagem, tá ligado? Isso é vantagem. O cara que tem uma membrana entre que liga da mão até o corpo, tá ligado? Cara. Aí o cara pula e sai planando, tá ligado? Isso é vantagem. Só que a gente não tem isso, tá ligado? É. E assim como, se você pegar um Inuit, colocar ele aqui em Pernambuco, tipo, ele vai se foder, tá ligado? Mas aí é que tá, a gente tem, os humanos têm tecnologia, que essa é a grande vantagem, que aí nem que ele instale um ar-condicionado pra ele, tá ligado? Mas aí ele vai conseguir, com o tempo ele consegue se adaptar e tal, justamente por tipo, o ser humano, ele é super adaptável, tá ligado? A gente consegue chegar, a gente consegue fazer uma casa em um lugar inóspito do caralho, tá ligado? Que é no Monte Everest, que só tem, sei lá, Yeti lá, e não sabe nem se é verdade. Só tem a abominação das neves do mundo. E cabras, não esquece da cabra montanhosa também, só tem cabra e Yeti. É, né? Aí vem um alemão, só porra, tá ligado? E porque o humano é adaptável pra caralho, tá ligado? Uhum. Ainda assim, até onde sabemos, essas hierarquias são produtos da imaginação humana. Brâmanes e sudras não foram realmente criados por deuses a partir de diferentes partes do corpo de um ser primitivo. Em vez disso, a distinção entre as duas castas foi criada por leis e normas inventadas por humanos no norte da Índia há cerca de 3 mil anos. Ao contrário do que dizia Aristóteles, não se conhece nenhuma diferença biológica entre escravos e homens livres. Leis e normas humanas transformaram algumas pessoas em escravos e outras em senhores. Entre negros e brancos, existem algumas diferenças biológicas objetivas, como cor da pele e tipo de cabelo, mas não há nenhuma evidência de que essas diferenças se estendam à inteligência ou à moral. Vamos dar um rolê agora pelos continentes, né, pelo mundo aí, ó, vamos acompanhar a dispersão humana, as grandes migrações e tal, e as diferenças entre as etnias, né, o que foi causando cada coisa, por que que um é assim assado, por que que os mongóis e os índios americanos têm uma relação muito grande e são extremamente diferentes e coisas do gênero, né. Vamos começar na África então, gente, desculpem o calor. Opa, vamos nessa. Por favor. Olha, eu quero falar de uma etnia, que são os Hotentots da África. São povos muito antigos, vivem ali há mais de 60 mil anos. E a Izzy falou sobre os caçadores-coletores no começo do programa. Os Hotentots são caçadores-coletores ainda hoje, cara. Tipo, eles estão, tipo, mesma parada, tá ligado? Igual alguns índios aqui do Brasil, né? Não abandonaram a cultura, não se modernizaram, recusaram serem inseridos nessa sociedade terna e gravata da galera. E eles vivem lá, cara, caçando, coletando numa boa, tá ligado? Essa etnia, lógico, são negroides, né? Estão ali na África. Já dá pra gente falar um pouco sobre isso. Que tem a questão da melanina, né? A pele super melaninizada ali por conta do sol, né, maluco? Aquele sol fudido, se o cara fosse um alemãozão, tava ferrado. Os negroides em si foi uma... Teve toda uma adaptação, eles não foram sempre negros. Tem até uma teoria que falam que eles tinham olhos claros, na realidade. Acho que eram olhos verdes ou azuis, uma pele mais enegrecida. E tudo isso realmente era uma proteção por conta do sol. Porque pra poder você metabolizar a vitamina D, era necessário bastante melanina, que é uma proteína produzida apenas na pele humana, para conseguir metabolizar esse tipo. Então foi muito legal essa especialização que aconteceu com eles, porque quando teve aquela separação realmente do mundo, e começou a ter um calor incrível na África, poucas árvores e tudo mais, essa especialização foi o que deixou eles continuarem sendo nômades, andando para lá e para cá, e ainda assim se protegerem, desde os seus filhinhos. Por mais que a criançada nascesse um pouquinho mais morena, mas eles iam desenvolvendo essa melanina com o tempo. Era uma expressão maravilhosa. Sim, é muito foda, é muito foda ver isso, como, tipo, o corpo, ele vai criar as defesas pra, tipo, sobreviver à terra que quer lhe matar, tá ligado? Uhum. E, tipo, desde a melanina, pra você não ter um câncer de pele em 10 segundos, tá ligado? Até, tipo, o formato do nariz, o alongamento do corpo, envergadura, tá ligado? Isso é muito foda, velho. Tipo, a densidade óssea do negro, que também é maior, tá ligado? Ver essas diferenças é incrível, velho. Sim, cara. Esse tirinha que eu tô falando, os Hotentots, se você procurar na internet Vênus de Hotentote com H, você vai ver umas fotos de uma mina com uma bunda muito grande, assim, tá ligado? E, tipo, isso foi uma parada que aconteceu nessa etnia por uma coisa curiosa, que era o quê? A atração, né? As minas que tinham a bunda muito grande assim, os homens, os machos, né, no caso, eram mais atraídos por essas minas. E aí reproduzia isso, ia perpetuando essa característica, tá ligado? E aí hoje, 2017, lá nessa tribo tem muita mulher assim, com essa puta protuberância na bunda, que você fala, caralho, uma coisa extremamente natural, tá ligado? A mina não vai pra academia, não faz enxerto, não faz porra nenhuma. É uma coisa extremamente natural e característica daquele tipo de etnia, daquele povo, né? E que tem uma justificativa biológica, porque na questão do parto mesmo, ter o bumbum mais largo, ter a anca mais larga, os ossos mais largos também, acaba ajudando muito na hora de se ter o bebê, porque o processo natural de você ter um parto não é naquela posição estranha que hoje em dia a gente fica, deitado numa maca, com as pernas pro alto. Isso é completamente antinatural. O natural mesmo é literalmente você se agachar, ficar de cócoras, assim os seus ossos, eles vão ficar bem melhor dispostos, e aí o bebê, ele sai com muita facilidade, muito mais pra ele e pra mulher. Então, evolutivamente falando, faz todo sentido. Sim, cara. É importante pra gente lembrar que a gente acha que a genética é um negócio que fica ali estanque, né? A gente nasceu assim, vai continuar assim até o final da vida. E a gente tem a parte do genótipo que ela, na maioria das vezes, ela acaba não mudando do decorrer da vida, e tem a parte do fenótipo que ela vai sendo alterada pelo ambiente. Então, dependendo do ambiente que você tá e das condições adversas, algumas partes dos seus genes, elas podem ligar ou desligar. Algum tipo de mutação que surgiu, curiosamente, com o pessoal da África, é que eles têm a tendência da maioria deles serem míopes, por conta de como a vegetação é e do quanto, pra você não precisa ver a sua caça ou o predador que tá lá na puta que pariu. Você precisa ver quem tá perto de você, pra você conseguir se defender, porque tem a forma de ataque dos animais lá é diferente. Assim como tem muita variação de melanina entre os próprios vários grupos étnicos que existem na África, que a gente acha que, sei lá, tem só 3 tons de pele negra. Não, é uma variedade gigantesca. E também de mesma proporção. Por exemplo, os negros da África do Sul, eles costumam ser mais magrinhos, compridinhos, assim. Eles têm a ossatura, a densidade óssea um pouco mais fina que a média. Também por conta do tipo de vegetação, do tipo de região onde eles estão inseridos. Tipo os quenianos. Os quenianos que a gente vê muito assim, por exemplo, na corrida, na maratona, tá ligado? É aquele, ele é alongado, tá ligado? É um exemplo pra o da África do Sul, tá ligado? Sim. Isso é muito doido, né, cara? Você vê a resistência que o queniano tem, a gente vê isso nas provas de corrida e o cacete, é totalmente diferente de outras etnias, como os Tutsis, os Hutus e tal, né? Tipo, você coloca os dois pra correr, mesmo que o cara treine igual o outro, ele não consegue atingir. E aí tem a ver também com o modo de vida, aquela parada. Muita gente brinca, ah, nego é assim de correr de leão e tal, né? Faz uma brincadeira, mas tem uma relação muito grande, cara. Esses povos da África, eles estavam expostos a perigos que, nossa senhora, meu irmão. Né? O cara era uma presa, tipo, na cadeia alimentar, ele era uma das mais mais bobinhas ali, a coisa mais boba que tinha, né? É igual o pessoal do Congo, né? Que são conhecidos como pigmeus por causa que tem uma menor estatura. Sim, que reflete também no ambiente, né? Tinha toda a questão da alimentação, a questão da vegetação também, né? A vegetação rasteira lá, mas era tipo na altura do peito, vai, de uma pessoa com 1,70. Aí quando o cara era alto, meu amigo, o predador te via lá da puta que pariu, né? Quando você era um pouco mais baixo, você se embrenhava no meio do mato. A gente tem alguns pigmeus em algumas ilhas também, né? Que aí vai mais por conta da alimentação, daquela coisa de que o cara comia muito, tava na merda, tem um pouco disso. E acontece com animais também, né? A gente tinha animais aí, até alguns animais extintos aí, elefantezinhos de ilhas e tal, bem pequenininhos, que você fala, puta, cara, como? Como que ele não crescia, né? E aí você vê, tem todo um lance genético ali, desse esquema que a Vanora falou. E a genética não vai embora, mesmo que a gente mude, né? Tanto que hoje em dia, nego pega uma galinha, faz experimentos que a gente tem aí, tem até no YouTube, quem quiser procurar depois, e tipo, os pássaros são descendentes dos dinossauros, aquela coisa toda, e aí nego pegou a galinha e lá conseguiram identificar esse tipo de gene, tá ligado? Um gene que veio lá dos dinossauros, ativaram esse gene e a porra da galinha cresceu com dente. Cresceu então, com dente, foi muito louco. Bizarro esse bagulho, né? Mas aí, tipo, o gene não vai embora, ele fica lá desligadinho, né? Bonitinho. Se futuramente o ser humano migrar ou precisar se adaptar, com o tempo certo ele vai se adaptar sim, cara. Não é difícil, não. O ser humano é um bicho muito louco. Não, a gente é incrível, assim, tudo se trata da expressão do gene mesmo, né? Porque o tamanho que a gente tava falando agora, até das pessoas e tudo mais, tem uma coisa que a gente gosta de falar em biologia com as plantas, que é o tamanho que a folha tem, né? Quando a folha ela é muito grande, essa área toda grande dela é para conseguir absorver melhor o sol, para conseguir fazer a fotossíntese melhor. E vice-versa, quando elas são menores também. O ser humano é a mesma coisa, assim, é pra absorção do sol. Então, se ele é muito magrinho, se ele é pequenininho, é porque ele não pode perder muito suor, porque senão aquilo desidrata ele e ele acaba morrendo. Então, toda essa adaptação realmente é genética. Vale a pena a gente reforçar que o genoma humano, ele é o mesmo em todo o planeta Terra, por mais que mesmo assim, no passado também, a gente tenha tido uma, como eu posso dizer, a gente teve uma mistura muito grande, né, entre o Homo sapiens, que é o original mesmo da África, o Homo neanderthalensis, que é o da Europa, e o Homo erectus, que estava ali mais para a Ásia e Oceania. Só que esses três, eles conviveram na mesma época, aquela ideia de que um veio do outro é errado, né, então estava todo mundo ali junto e misturado, e misturou o gene. E é isso, né? Nós somos essa maravilhosa, esse maravilhoso mosaico genético que vem deles. A única coisa que muda é a expressão, que só vai mudar por conta do ambiente que a gente está. Exatamente. Ou por conta do Homo sapiens, que é filha da puta por natureza e extinguiu as outras espécies, né? Porque de bobo não tinha nada. É, né? Nós somos seres intrinsecamente violentos e territorialistas, gente. Não é fácil conviver com o ser humano, cara. Isso é verdade. Só chegamos aqui porque somos assim. A gente é muito foda, mas a gente é muito merda também, às vezes, né? Muitos estudiosos supõem que o sistema de castas hindu tomou forma quando o povo indo-ariano invadiu o subcontinente indiano há cerca de 3 mil anos, subjugando a população local. Os invasores estabeleceram uma sociedade estratificada em que, é claro, ocuparam as posições principais, sacerdotes e guerreiros, deixando aos nativos a condição de criados e escravos. Os invasores em menor número temiam perder seu status privilegiado e identidade singular. Para evitar esse risco, dividiram a população em castas, exigindo que cada uma delas se dedicasse a uma ocupação específica ou desempenhasse um determinado papel na sociedade. Cada um tinha status legal, privilégios e deveres diferentes. A mistura de castas, interação social, casamento e até mesmo compartilhamento das refeições era proibida. E as distinções não eram apenas legais, se tornaram uma parte inerente da mitologia e da prática religiosa. Ainda na África, ainda aí nos negroides, tem uma parada, uma característica muito maneira, que é o cabelo, né? O cabelo crespo e tal. E tipo, hoje tem uma loucura de negro querendo deixar o cabelo liso, ele alisa a cabeça, sei o quê. E tipo, na África isso foi uma coisa muito importante, né? Por conta daquele esquema da ventilação e etc, né? Que o ar passa melhor ali dentro, não sei o quê. Por conta da resistência dos fios também, porque você está exposto ao sol o tempo inteiro e tal. Quando a gente fala de África, gente, África subsaariana ali, ou até no Saara mesmo, é um sol maluco, tá ligado? É o tempo inteiro. O cara que for fraco ali, que não tiver adaptado, ele se fode. gente vê vídeo aí do Bear Grylls sobrevivendo lá e, tipo, o cara grava um vídeo de 3 dias e chega no final do vídeo e o cara tá quase morto. Uma parte foda dessa questão da resistência, você não precisa ir viajar pra África pra ver aqui, não. É fato, você vê um homem ou uma mulher negra, tá ligado? E você olha assim, ó, quantos anos você tem, tá ligado? E, tipo, o cara tem um rosto jovem, assim... Tipo, você vê que ele é um cara mais velho e tal, 72. Mas aí, tipo, ah, tem uns 70 anos, o cara, como assim, cara, parece 50, né? Meu irmão, negro, quando ele vai começar a ter cabelo branco, aí sim, velho, tem quantos anos? Tem 200, cara, mentira. É muito louco isso, velho, como tipo, vamos dizer assim, a decadência da idade, né, quando vai pesando, o peso da idade não chega logo, tá ligado? Pra um negro, tá ligado? Isso é muito louco, velho. Sim, é por conta da melanina também, né? Sim, tudo, a melanina, tudo... ela oferece, complementando o que o Febrini tá falando sobre a melanina, ela fornece uma proteção pela quantidade ampla que eles têm, é uma proteção maior contra os radicais livres, que é o que mais envelhece, raio ultravioleta. Uhum. Sim, lógico que vai sofrer um efeito do envelhecimento, mas eles estão, por estar naquela região que faz um sol desgracento, eles estão mais equipados para lidar com isso. Sim, é muito curioso. Eu, sabe o que eu acho muito bizarro? Saindo um pouco da África, vamos ali para os berberes ali, né? Um pouco no norte ali, já indo para o Oriente Médio. Tipo, como que aqueles caras têm a pele marcada? Já perceberam isso? A pele marcada, assim, por expressões? Parece que o cara tem muita... Tipo, o cara com 20 anos, ele parece o Saladino, tá ligado? O cara tem 500 anos e você fala, caramba, o cara é jovem, ele é um pouco mais claro, né? Ele tem a pele morena, mas ele é um pouco mais claro. Mas a pele dele é muito marcada, é muito característica. Tem também, já juntando com os semitas e tal... que já entra ali nos árabes, eles têm aquele nariz fino, né, fino assim, alongado pra baixo, que dizem que umidifica mais o ar, porque ali é uma coisa muito seca, mas cara, como eles têm a pele marcada, né, eu acho que isso deve ser efeito do sol também, que ele vai arregaçando a pele da gente. É, porque o sol lá bate diferente, porque assim, se você for viajar assim pro Egito, nos primeiros períodos você sofre, porque assim, o ar, ele é tão seco, que toda a parte de coriza e de secreção que você tem no nariz, se você esfregar uma narina na outra, ela cai em pó. Então, caralho. Assim, o formato adunco do nariz, ele ajuda a não ressecar tanto e a você conseguir respirar melhor, porque, maluco, calcula você no meio de uma tempestade de areia. Nossa, tem cachorro lá, inferno, cara, que é. Porque, tipo, tem. O cachorro lá, ele deve ser, tipo, o X-Men, tá ligado? Porque a mucosa do cachorro é exposta, né? Como é que é nesse ar seco? Não sei, muito chacal. Eles lambem, cara, o nariz o tempo todo. Eles ficam lambendo? Nossa, eles devem ser muito zica. Essa parte de, tipo, do tempo seco em como ele lhe fode, tá ligado? Por exemplo, tem um amigo meu que é daqui do Recife, só que a família dele é do Piauí, tá ligado? Que é Nordeste, é um dos estados que acompanha o Nordeste, mas ele é mais pra dentro do Brasil, tá ligado? E lá é muito seco, tá ligado? E aí, por exemplo, se ele pegar do Recife pra Piauí de avião, tá ligado? Quando ele desce do avião, pô, em pouco tempo, ele sente o cheirinho de sangue no nariz, tá ligado? Porque secou e cortou, tá ligado? E por exemplo, aí, agora, quando ele vai de carro, aí o efeito já é menor, porque, tipo, é como é o tempo, ele vai se acostumando, tá ligado? Com o ar seco, tá ligado? Vai, tipo, Recife é praia, tá ligado? É litoral. E até lá pra dentro, o clima vai ficando muito mais seco, tá ligado? Agora, quando é brusco, você entrar no avião e sair já lá, aí o não aguenta, tá ligado? Porque o nariz dele não tem essa... não é feito pra ele, não tem essa proteção, tá ligado? Aqui em São Paulo mesmo, Wildeira. Aqui em São Paulo, para de chover durante bastante tempo, maluco. Eu já começo a tossir, já fico doente... Não tem pó e o trânsito parece que fica pesado em cima de você, tá ligado? Uhum. Mas aqui em São Paulo, quando não chove, a gente já fica mal. Imagina no deserto, nesses lugares assim, cara. Pressão também, né? Tem que ter pressão do ar. Sim. Uhum. Que na parte do Oriente Médio tem essa coisa louca de você ter temperaturas de dia por volta de 50, 60 graus. E de noite ela cai pra se bobear quase que abaixo de zero. Então, assim, uhum. É uma diferença muito grande. até as plantas lá desenvolveram uma característica peculiar, que os tuaregas, eles usam isso, que é o algodão deles, o egípcio, ele aquece até a 40 graus Celsius. É bizarro. Porra. Então é tipo você consegue... Humana. É, então você se mantém naquela temperatura e à noite, quando cai, ele dá uma segurada. Por conta disso também, dessa variação de temperatura e de como o deserto ele é muito aberto e você tem que enxergar muita coisa pequena, tipo cobra, escorpião no meio da areia, os olhos deles acabam sendo maiores e tendo esse formato amendoado. Uhum. E também por conta dessas loucuras de tempestade de areia que eles desenvolveram cajal. Porque aí você passa aquilo em volta do olho, qualquer pó que vai voar na sua cara, ele vai grudar no cajal, então você consegue enxergar melhor. Você não fica tão na merda. O cajal é o quê? Seria tipo um delineador, assim, uma sombra? Sim, ele é um... sabe aquele pigmento preto que a gente costumava ver em volta dos olhos dos egípcios, naquelas iluminuras? Ele é uma... eu não sei... ele é uma base de cera de algum animal, tá? Uma cerada, acho que com formiga, alguma coisa assim. E ele é bem espesso. Tanto é que ele borra por qualquer coisa, mas ele protege muito. Ah, que maneiro. Eu tinha visto um negócio desse por conta do sol também. Porque quando você escurece, assim, a parte de baixo, né? O sol não afeta tanto a sua visão. Porque ele não, ele não vai refletir o que... na pele, abaixo do olho, tá ligado? Sim, e o sol, que os vikings mesmo usavam, né? A gente falou no programa. É. Uhum, muito bom. E uma curiosidade que eu tenho é que... pelo fator do sol expor muito no olho, é por causa disso que eles têm os olhos mais castanhos? Sim, pra dar uma protegida, porque quanto mais claro você tem o seu olho, mais fotossensível você acaba sendo à luminosidade do sol. Então lá na Europa, Escandinávia, como o sol é menor, você acaba perdendo essa questão de pigmentos e não faz tanta diferença pra você. Agora, para quem tá numa região onde o sol é muito inóspito, fica com dor na vista, não consegue enxergar direito, fica meio cego. É mesmo? Eu não sabia dessa do olho, não. Para mim, que o olho ainda era uma discussão. Né, dá uma fotossensibilidade mesmo. Caralho, que foda. Lembrando que melanina não é só expressão realmente de cor de pele, né? Pelo dos animais, ou a cor dos nossos olhos, tudo isso tem a ver com melanina também, que é uma coisa que vai mudando de acordo com a expressão do ambiente. Nossa, que maneiro, cara. Puta, ACC, podcast é maravilhoso, né? Você vai gravando... aí tem a questão. E, por exemplo, a Elizabeth Taylor, que é uma atriz, ela tem um olho que é violeta. É uma Targaryen. É, mutação genética. É lente de contato. Não, a Elizabeth Taylor, acho que ela tinha uma loucura, assim, que um olho era violeta e outro era muito azul, ou azul quase violeta. É mutação genética. Heterocromia. Acho que é heterocromia, né? Nossa, mas pra cor roxa, eu confesso que eu nunca ouvi falar disso. Eu vou até dar uma procurada depois. Dá uma procurada, é bem interessante, mas é uma mutação, assim, bem rara. E é bonito, né? Quer dizer, é bonito porque, né... é diferente ali, não sei o que, mas se tivesse uma galera toda com o olho assim misturado, eu ia segregar, ia separar. Não, isso daí já é galera olho colorido. Já é exótico demais, né? É. Não, mas olha só, aí tá um exemplo bacana. É, pegando ela mesmo como exemplo, de repente ela é a única pessoa no mundo que tem essa heterocromia pra uma coloração mais roxa. Se ela começa a se reproduzir, se ela começa a fazer vários filhos por aí, todos os filhos dela vão ter no gene deles, por mais que seja expressado ou não, essa coisinha da cor roxa. Talvez, sei lá, de 5 filhos que ela tem, apenas um nasça com um olhinho roxo também. Mas os outros 4 também vão ter essa expressão, só que meio que dormente dentro deles. Em um dado momento, quando eles forem ter os seus filhos, em algum momento isso pode voltar de novo. E se isso for uma expressão de atração sexual, que as outras pessoas vão gostar tanto, que todo mundo vai querer fazer filho só com quem tem olho roxo, isso que vai virar uma regra das próximas etnias que virão no futuro, entende? É a gente fazendo essa seleção através da atração sexual. Sim, é o que aconteceu com os albinos, né? É o que aconteceu com os albinos, né? Os albinos vieram, começou toda aquela diferenciação, era uma coisa que atraía, aí ele ia lá, fazia filho pra cacete, não sei o quê. Principalmente ali no Oriente Médio, ali no Japão, na África, quando aparece um albino, o nego achava completamente diferente, né? E aqui a gente chegava até, tipo, criar uma questão até de divindade, tá? Cara, eu vi uma parada de que, tipo... é, criança albina na África era tipo comercializado a preços altíssimos, tá ligado? Por causa de ser uma parada rara e tal, tá ligado? Era muito louco isso. Um elo, né? Era meio que um elo entre as duas raças, né? Que eles conheciam como raças. E que a gente acabou passando batido no começo, mas, gente, esse negócio de raça não existe. Raça é raça humana e já era, tá ligado? Seres humanos são divididos em etnias. Não sendo, é raça negra, é só nome de banda, de pagode. Tem essa de raça branca, raça ariana. Só o dia que os Klingons vier pra cá, a gente vai poder falar outro nome. É, aí pode chamar de raça. Ou os elfos. Febrini, uma curiosidade, você falou sobre raça, a gente tá falando sobre cores. Uma curiosidade é que na natureza não existe cor preta. O preto, ele é um azul muito escuro, mas não tem nenhuma cor preta, assim, que nem a gente tem, sei lá, smartphone de plástico preto. Isso não existe na natureza, é um azul muito escuro. Ah, que maneiro. E tem também um lance do que a gente capta, né, da luz que a gente capta. Sim. Quer dizer, aquela cor é o que a gente entende como cor, né? Se vê um alienígena que tem um olho diferente do nosso olhar, pode ver o mundo talvez totalmente amarelo e a gente tá vendo cor onde nem tem, né? Tem toda uma relação com a luz que reflete e tal. Entre as etnias também tem bastante dessa diferenciação. A forma como o caucasiano vê é totalmente diferente da qual É levemente diferente do que o negrito vê, por conta justamente da expressão. Tanto que, mundialmente falando, já fizeram até alguns estudos, a galera do design e tudo mais, sobre como cada pessoa no mundo vê a cor azul. E aí, qual o nome que eles dão pra cor azul? Cada um acaba enxergando de uma forma totalmente diferente, assim. Aliás, na faculdade a gente falou sobre isso, né? Na aula de fotografia, tem certos povos que conseguem ver vários tons da mesma cor, mas de forma diferente. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo tem um povo indígena que consegue ver mais de 50 tons de branco. Caralho, como é? Caramba, velho. Nossa! Eu confesso que eu sei disso por conta da cor verde, assim. Tem, de fato, uma tribo que agora eu esqueci o nome, lá na Amazônia, onde ela tem uma capacidade de enxergar tons de verdes muito maior. E aí uma das justificativas que a gente acredita que pode ser é porque, percebendo a cor diferente da planta, sendo um verde mais escuro, mais claro, tanto faz, ajuda o índio a identificar qual planta ela é comestível, qual é venenosa, qual pode ser utilizada para fazer um remédio tal. E aí, através dessa diferenciação de cor, que ele consegue ver melhor. É, porque tem planta que não tem cheiro, não tem porra nenhuma diferente, né? É praticamente a mesma coisa. Se não tivesse a diferença de cor, aí o cara se fode. E outra coisa, tipo, imagina você na floresta, você vivendo na floresta direto, tá ligado? Aí vai ter que, tipo, toda vez ficar olhando lá, folha por folha, pra achar uma erva que você tá precisando. Não, você já conseguiu desenvolver uma parada que você olha assim, putz, achei o capim-tupã que eu queria, tá ligado? E vai lá, já vai certo e arranca pra fazer alguma coisa, tá ligado? Esse é bem, a utilidade disso aí é grande. Agora, dos 50 tons de branco, eu fiquei viajando aqui, o caramba, velho. Como é que ele vai usar? Essa diferenciação de branco me lembrou um filme. Vocês já assistiram aquele filme chamado 13º Guerreiro com o Antônio Bandeiras? Melhor filme, não. Esse filme é muito bom. Esse filme eu acho ele maravilhoso. O plot do filme, o Antônio Bandeiras, ele era um árabe e por algum motivo ele acabou estando no meio como um... como é que é o nome daquela pessoa que vai negociar com os outros diplomatas? Ele tava meio como uma função de diplomata no meio do monte de eslavos, nórdicos, de povos vikings, de nórdicos, isso, de nórdicos. E eles mostram o processo que ele chegou lá, não entendia nada do que eles estavam falando, e ele ficou quieto, só ouvindo eles falarem durante todo o caminho, de manhã ou à noite. E com o passar dos meses, é uma passagem muito bonita, que mostra como ele vai percebendo a forma com a qual eles se comportam, ele vai começando a compreender o idioma deles. Até que num dado momento da vivência lá da história, ele consegue falar no mesmo idioma. E o pessoal fica assombrado. E tem um estudo, não vou lembrar o nome, o país e os cientistas que fizeram, mas que é muito semelhante à sonoridade aberta e fechada que as pessoas dos mundos elas têm sobre falar dos pais e das mães, de falar papai e mamãe. Uhum. Acho que tem uma característica, acho que vogal, mas aberta é sempre direcionada a mulher e vocábulos mais fechados, direcionados a homens. Até na expressão, né? No rosto das pessoas, tipo, ao redor do mundo, tribos e pessoas que nunca viram outras pessoas, o sorriso é o sorriso. A cara de dor é a cara de dor e, tipo, uma coisa muito curiosa. Parece que é inato, assim, né? Nego não sabe como, tipo, sei lá, uma tribo que nunca viu nenhuma outra tribo, não teve contato com ninguém de outra parte do mundo. Se ele achar alguma coisa engraçada, ele vai dar risada do mesmo jeito que uma pessoa que conhece muitas culturas dá risada, tá ligado? E você fala, caramba, como que ele faz o mesmo rosto, o mesmo jeito, a mesma coisa, né? Aí tem gente estudando, falando toda a parte genética, etc. Mas é complicado você estabelecer assim, né? É isso ou é aquilo e bater o martelo. Porque são tantos fatores diferentes, né? Tem povos que são extremamente sérios, carrancudos. A Izzy falou no começo do programa lá, né? Dos índios americanos. A gente vai chegar neles aqui. Mas só como exemplo, eles são povos extremamente sérios. Apesar deles serem divertidos, né? Mas você vê uma seriedade muito grande no olhar e tal. E você vê povos como nós aqui, os brasileiros, um cambada de bobo ficar rindo por causa de nada. Não é, né? É, né? As pessoas não gostam de dizer que mantêm escravos de uma certa etnia ou origem, simplesmente porque é conveniente em termos econômicos. Como os conquistadores arianos da Índia, os europeus brancos nas Américas não queriam ser vistos apenas como bem-sucedidos economicamente, mas também como piedosos, justos e objetivos. Mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão. Teólogos afirmaram que os africanos descendiam de Cã, filho de Noé, amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham senso moral menos desenvolvido. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram considerados fonte de contaminação. Continuando a nossa viagem aqui pelo continente... Pelos continentes, eu tô com esse negócio de continente no singular na minha cabeça. Meu, continente planeta. Estamos aqui no continente Terra. É, mesmo vamos... Pangeia. Estamos aqui na Pangeia? Na Pangeia tem parada. Vamos entrar ali mais essa parte do Irã, né, Afeganistão ali, já caindo pra Índia, pra falar um pouco mais desses povos arianos, os famosos. Eu sabia, arianos. Uma curiosidade, que o povo de lá não localiza eles, né, como Oriente Médio, isso aí quem é povo ocidental. Com certeza. É, que minha pessoa pensa, né, que eles também se chamam, tipo, ah, a gente tá aqui no Oriente Médio, eles nem sabem o que é Oriente Médio pra eles, lá é tipo, é África, ou Ásia, dependendo do ponto. É como os nórdicos se chamavam de nórdicos, né? É. Quem chama de nórdico é quem tá vendo os caras lá no, vindo do norte. Não, mesmo a gente, né? A gente não se reconhece como americano e, bom, estamos no continente americano, né? Também somos. Sim. Só os americanos. Que é Brasil, porra. Brasil, minha nação. É, nossa, inventaram essa palavra do. Inventaram essa palavra do Wikipedia agora, estadunidense. Como eu tenho raiva dessa palavra, velho. Nossa, mas é o mais nego... certo, sabia? Porque se a gente. Porque se você fala americano, necessariamente. Não, você todo fala mundo norte-americano, é mais bonito, inclusive. Ah, os canadenses, pra eles falam canadenses, eles não falam, somos norte-americanos. Não, mas quando você fala norte-americano, você tá falando da parte de cima da América do Norte ali. Aliás, da mas parte de cima da América. Você não tá falando isso. Estadunidense não fala. É bonito. Porque quando eles falam de Brasil, cara, eles não falam Brasil, não, Raul. Eles falam América do Sul, pode ficar tranquilo. É do mesmo jeito que você chama a África de África. Você não fala a Argélia, a Líbia, a Nigéria, Moçambique, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala a África, que é até bizarro, porque a África não é o continente da África, não seria o África. É porque a África, nego, resume aquilo tudo. Tem um monte de país, mais de 20, sei lá, e nego chama só de África. Olha aí, o racismo, que é racismo. Isso tinha que acabar, inclusive, né? Essa questão mesmo da nação em si, né? O quanto que a gente realmente, brasileiro, não se reconhece nem como latino-americano, nem como americano. A gente realmente é só BR, ruê, ruê e acabou. Mas o americano, ele assume a América e o Canadá, ele exclui o ser americano por uma questão de afirmação de nação mesmo, né? Afirmação patriota do lugar onde eles estão e Canadá não quer ser igual ao americano, então ele fala, não, pô, tô fora, imagina. Mas os americanos, os norte-americanos, os caras dos Estados Unidos, eles não reconhecem a América, não. Eles deturpam a América, porque eles chamam onde eles estão de América, tá ligado? Eles, tipo, onde o Brasil tá? Na América do Sul. Onde que tá ali, sei lá, Bahamas, México. Tá na América Central, E onde que está os Estados Unidos? Na América. Tipo, eles não falam tá na América do Norte, tá ligado? Eles resumem eles à América, porque eles são fortes. Aí já é questão de, né, de como ela falou, patriotismo, tá ligado? Sim, a gente quer aquela cultural, coisa de territorial. Sim. histórico. E eu confesso também. Que eu sou contra, saca, essa coisa do patriotismo, porque tem um mapa mó legal, que depois eu vou ver se eu compartilho com vocês, mostrando o quanto que a homogeneia e a heterogeneia são coisas problemáticas no mundo, porque quando você fala em ser patriota, então quer dizer que só você pertence àquele ambiente, só a sua etnia pertence àquele ambiente. E nisso começam as guerras para expulsar certas etnias de determinados ambientes para que você seja o único. E isso é ser patriota. E não, eu discordo. É, o patriota ele vai pro nacionalismo, né? Que vira aquela coisa mais extremista. É. E aí, regionalismo também, né? Tipo, só aqui na região. Exatamente. É nós e já era. Aqui no Brasil tem isso, né, cara? Um povo diverso da porra. Você vai no Rio Grande do Sul, tem um regionalismo nojento. Tem o separatismo do Sul, né? É, do Oriente Médio, que tem a ver com isso. Os curdos são um povo que ultimamente tá diminuindo bastante, muito por causa dessa questão territorial entre Irã e Israel, que tem, 200, 300, sei lá quantos anos que esse povo sofre por causa disso, né? Que ele tem cerca de 30 milhões de pessoas, mas tá diminuindo muito, né? Diminuindo muito por causa dessa porra aí das guerras que estão tendo. Então toda vez tá tendo essa questão de imigração. Então eles vão pro Israel, é expulso de Israel, vai pro Egito, aí tem o Iêmen também, que são o Iêmen, que são expulsos, e também aí fica, tipo, eles ficam bem no meio, né? Um pouco, acho que um pouco mais pro norte da acho que é faixa de Gaza, ou um pouco mais pro sul, não tenho certeza. E aí eles ficam, tipo, bem no meio. E aí esse povo ultimamente tá sofrendo. Eles flutuam entre, se eu não me engano, são entre três países, né? Que é o Irã, Iraque e Turquia. Se eu não me engano, lá também tem uma porcentagem, tá ligado? E puta merda, imagina como deve ser ruim, velho. Você é um povo e tal, e tá lá. Você não tem um lugar próprio, tá ligado? E fica à mercê de uma galera que lhe odeia. Aí vai, aí que entra essa separação de, tipo, da religião, da língua, tá ligado? Também. Que inclusive eles têm problema de questão que eles estão já há muito tempo tentando oficializar que eles são realmente, porque o mundo todo tem vários povos que não são oficializados, como se eles não existissem. Sim. Lá onde eles vivem mesmo, o pessoal chama de... tipo, seria o Kurdistão turco, né? Mas, tipo, o nego não reconhece como uma nação própria daquela etnia, coisa assim. É meio que, ó, eles estão aqui no nosso quintal. Mas isso é ruim, né, mano? Quer dizer, você tá no quintal do cara, o cara pode te pôr pra fora a hora que ele quiser, né? Você não tem uma casa própria, né, mano? Mas os curdos também, eles têm uma aparência muito semita também, não tem? Aquele rosto marcado, né? Aquele nariz alongado, assim, e tal. Pra quem não consegue visualizar, gente, é mais ou menos aquele Saladino lá do filme da Cruzada, lá com Orlando Bloom, né? Com Legolas. Mas é um povo muito específico, assim, tem um nariz alongado e tal, por conta dessas regiões secas que a gente já falou. Apesar de que os curdos não são semitas, né? Eles são curdos porque já entra outros tipos de especificidades no povo, que é o que a gente falou no começo. Não é só a aparência, né? Também não é só a cor da pele, é um monte de coisa que engloba cultura, alimentação e o cacete, né? Vamos falar dos arianos e vamos falar desse nome tão... confuso, né, deturpado aí. Sim. Os arianos são os caucasianos, né, são os brancos ali que chegaram no norte da Índia e começou a ter toda aquela miscigenação, né. A gente falou um pouco lá das migrações. Se você ainda não ouviu, ouve lá o ACC de Evolução Humana, que lá a gente fala sobre todas essas migrações de um jeito mais apurado e tal, mas aqui, a grosso modo, os povos começam a se misturar, né. Então aqui você tem os arianos, que são os povos ali que acreditam-se que tenham vindo da Europa. Existe uma vertente de pesquisa que fala que talvez eles tenham vindo da Ásia. E aí já, né, fica naquele bagulho. Quando é muito disparate, assim, que é o que a gente falou no programa de galáxia lá. O cara, quando ele fala, é de 100 a 400 mil, já, tipo, não tem noção do que ele tá falando, tá ligado? Ele tá dando um chute. E aqui também, tem gente que acredita que eles vieram da Europa ali, por conta da pele mais clara, né? E tem gente que diz que veio da Ásia por conta da proximidade cultural. Mas, é estranho, lá, né? Porque a palavra caucasiano, tipo, se for ver, é mais pulsar lá pro Egito, né? É, seria mais ali no Cáucaso, né? O Cáucaso acho que fica na Turquia, se não me engano, não é? Sim, Cáucaso, ele é bem lá pra cima, acho que é entre Turquia, mais ou menos puxando pro lado da Rússia, sabe? Pra aquele pedaço. Sim, mas aí o que acontece é que eles chegam na Índia, e se você procurar aí, é uma etnia bem específica, tá ligado? Porque, tipo, nós temos indianos da pele bem morena, teve toda uma migração também do Homo sapiens lá, e se estabeleceram na Índia, não sei o quê. A Índia, nós temos ali o problema das montanhas, né? As montanhas acabam separando o continente de uma forma natural, que é o que acontece um pouco na Grécia também, por conta da geografia, se forma um monte de cidade separada, porque o nego não consegue chegar muito fácil no outro. Mas aí se juntou ali um povo gigantesco. A Índia dá um programa só dela, tem 1 milhão de castas, 1 milhão de etnia, mas os arianos chegam ali e são os arianos que começam esse esquema de castas, né? De dividir ali a sociedade em castas e com certeza é muito, eles estão no topo. Muito por causa da... Acho que principalmente atualmente, né? Tá, por causa da questão da colonização inglesa, que tiveram isso, e teve a questão da miscigenação. E aí, por isso, tem essa coisa de casta, de a cor mais clara, puxando mais pro ocidental, e a cor mais escura puxando mais pro oriental, né? Essa parte ainda das castas, toda essa divisão, ela acontece porque quando os arianos eles chegam na Índia, já tinha realmente um outro povo que estava lá muito bem, obrigado, que eles chamam de Munda. E aí Munda, de fato, eram pessoas que tinham a pele um pouco mais escura, o cabelo mais crespo mesmo, pessoas muito mais assemelhadas à galera da África, porque foram de lá que eles vieram. Uhum. Falando ainda numa parte mais científica, quando a gente fala muito sobre características de pele, eu acho um pouco superficial demais. Uma coisa que define muito cientificamente mesmo, pra gente saber de onde que os povos vieram, é o estudo do DNA mitocondrial, né, das espécies. E foi isso que nos ajudou a identificar que, bom, o ariano que foi pra lá, ele foi depois. Pois, por quê? Porque esse DNA ele tá ligado a uma outra espécie de humano que veio de um outro ambiente. Por isso que a gente diferencia o Munda, consegue identificar que ele veio para a Índia há mais de 70 mil anos atrás. Já os caucasianos, eles conseguiram passar por lá há 45 mil anos atrás, mais ou menos. Então tem uma diferença de 30 mil anos ali do povo original para o povo invasor. Dá até para fazer uma análise mais antropológica, né? Tipo, se eles foram para lá e se miscigenaram... Quer dizer, tem alguém lá. Não dá pros caras, tipo, não é a Bíblia, né? Só tem 3 pessoas no mundo. Um deles foi pra tribo de não sei quem. Ué, mas não tinha só 3? Já tem mais gente ali? Não, o escritor esqueceu de colocar. Já tinha gente ali, né? Os caras chegaram depois e houve toda essa miscigenação. E o ouvinte pode estar ouvindo e falando, caralho, ariano. Tô imaginando aquele maluco alemão, loiro, olho claro, tal, nariz fino. E agora eu vejo aqui na internet esse maluco barbudo, hindu, com turbante, sei lá. E, tipo, é, pra rapaz. Você ver que, cara, essa parada a gente vai falar um pouco da história aqui daqui a pouco, se der tempo, né? Se Deus quiser. Mas ela vai mudando. O nego vai pegando conceito que tem um significado totalmente diferente e vai adaptando pra entrar na ideologia dele. Isso aconteceu com os negros, perante os europeus e coisas do gênero. Até essa questão que vocês falaram da morfologia, né? Da coisa mais biológica, a gente media o nariz, pegava lá um paquímetro e media o nariz. Ah, não, esse aqui tem 13. Não, sai, esse aqui não pode. E tipo, putz, aí não tem nada a ver, isso aí não quer dizer porra nenhuma, tá ligado? Você pode ser um cara inteligente e capaz com narizão ou com narizinho. Isso aí não muda porra nenhuma na sua vida. Que é até a imagem do homem vitruviano, né? Quando desenham ele, estão procurando identificar qual é o padrão de beleza no mundo. E convenhamos, quando a gente olha o homem vitruviano, o que a gente tá vendo ali? Que tipo de etnia tá representada ali? Sim, com certeza. Caucasiano total, né? Total, total, o padrão do nariz e tudo mais, e, né, e isso novamente reflete como que o racismo, ele é uma coisa antiga, já tem sido posto pelos povos há muito tempo atrás, onde cada um quer se determinar como um povo mais forte, um povo mais bonito, ou qualquer coisa assim, sendo que o branquinho, o branquelo, convenhamos, né, é o menos preparado para lidar com as coisas da vida. Sim. Uma história curiosa dessa questão de racismo é que, assim, mesmo até recentemente, a gente tem povos que não tiveram um contato com outro e não tá tão longe. É, minha família, por exemplo, da parte do meu pai, que vieram os italianos, eles vieram de navio aqui pro Brasil. Só que o navio, ele fazia uma escalada em algum porto da África. E as mulheres que tinham vindo junto... Elas não quiseram descer do navio porque elas tomaram um susto, porque viviam no interior da Itália, elas nunca tinham visto uma pessoa negra na vida. Uhum. Aí até elas, hoje, nossa, na China, pô. Né? Na China, nego vê um negro, sabe? Fica, caralho, what the... Tipo, vocês viram o pôster do Star Wars? Desse Star Wars? What the... What the hell? What the hell? Sabe o pôster daquele Star Wars lá, que tem o Finn, tem o BB-8 e tal? É, depois dá uma pesquisada aí na internet, o pôster do Star Wars 7 aí, na China. O que eles fizeram? Eles pegaram a imagem do Finn, diminuíram, mas deixaram bem pequenininho e botaram atrás do sabre de luz, onde tem um brilho tão grande que não dá nem pra ver. Tipo, ai, que judiação. Isso aí é um racismo bizarro e pra eles lá é uma coisa totalmente não comum. Então eles falaram, não, vamos tirar esse negão daqui, porque aqui a galera não vai ver e vai ficar, sabe, julgando ou qualquer coisa assim. E lógico, pensando no, na grana que o filme vai arcar, né? E a porra da Disney aceitou isso, né? Infelizmente. Ah. Eu falava, mano, eu não nasci pra ganhar dinheiro não, cara. Complicado, né? Complicado porque... É, cada país tem um marketing diferente de acordo com o que eles acham, né? Da mesma forma que lá no Islã, né, tem aquela coisa da Gal Gadot, o fato dela ser de Israel, proibiram ela, né? Uhum. Isso filme, é uma merda, né, maravilha. Cara, isso é um passo pra trás, né? Também remonta isso do patriotismo de novo, né? Países como o Japão e a Alemanha, depois que eles perderam a guerra, eles precisaram durante muito tempo reafirmar pro próprio povo o quão importante eles eram, superiores, e o Japão realmente é uma das maiores potências que tem, graças ao trabalho do governo deles. Mas o problema do patriotismo é isso, né? Você exclui os outros grupos, e aí foi o que aconteceu. Negro nos Estados Unidos, quer dizer, perdão, negro no Japão é realmente impossível, você quase que não vê qualquer cena de filme ou mesmo um jornalismo passando por lá, qualquer cena assim do cotidiano deles, você não vê um negro andando na rua. E é meio estranho, né, porque são perto de povos que tem uma pele um pouco mais escura, tipo os tailandeses ou os filipinos, e aí meio que... Mas eles são discriminados, né? São também. Uhum. Lá no Japão mesmo tem uma... Desculpa, Raul, só um ponto. Lá no Japão mesmo tem uma etnia, são os Ainu. São ali uma mistura entre mongóis, caucasianos e tal. Eles, meu, você olha, é um japonês. Eles têm uma cultura da barba que eu achei muito foda isso, cara. O Wilde vai gostar depois. Esses Ainu têm uma cultura dos homens sempre terem a barba comprida. E, puta, é muito foda. Parece um personagem do Street Fighter, tá ligado? Um maluco gigante, japonês, forte pra caralho, com a katana na mão e a barbona lá no cinto, tá ligado? E lá no Japão, cara, eles são discriminados. Eles não são considerados nem japoneses. E você olha e você fala, meu, é igual. Tipo, vocês estão tirando essa galera daqui só por conta da cultura, ou porque eles são povos indígenas, né, de culturas assim mais antigas. Mas infelizmente isso acontece, né? A maioria das hierarquias sociopolíticas carece de base biológica. Elas não passam da perpetuação de eventos ocasionais sustentados por mitos e preconceitos. Esse é um bom motivo para se estudar história. Se a divisão entre negros e brancos, ou entre brâmanes e sudras, fosse fundada em realidades biológicas, ou seja, se os brâmanes realmente tivessem cérebro mais desenvolvido que os sudras, a biologia seria suficiente para entender a sociedade humana, como as distinções biológicas entre diferentes grupos de Homo sapiens são, na verdade, desprezíveis. A biologia não é capaz de explicar as complexidades da sociedade indiana ou a dinâmica racial norte-americana. Só podemos entender esses fenômenos estudando os acontecimentos, as circunstâncias e as relações de poder que transformaram produtos da imaginação em estruturas sociais cruéis e muito reais. A biologia, ao contrário do que algumas pessoas defendem, não é preconceituosa. Conceituosa. Vamos continuar aqui a nossa caminhada pelo continente Terra. A gente vai ali pra parte da China, Mongólia e tal, né? A China, ela tem uma cacetada de etnia, tem a divisão entre a parte norte e a parte sul, né? Que já entra mais os povos da pele mais morena, aquela galera que parece muito... Como é que é aquela etnia do Moana? Que eles dançam haka? Neozelandês. Isso, que eles têm um rosto bem específico, assim, bem característico, sim, né? Eles têm a pele morena, mas ele tem o olho puxado, e eles são muito corpudos, cara. Meu, essa galera é muito forte. É? Essa galera é muito... São os samoanos, se eu não me engano. Samoano, maori, alguma coisa assim. Samoano. Cultura maori. Maori são os indígenas, né? Aqueles caras do... É muito louco, porque, tipo, é um rosto mais largo, assim, tá ligado? O nariz também é bem específico. É tipo chileno, tá ligado? Você olha pro chileno, você sabe, aquele cara é do Chile, tá ligado? Aí, mesma coisa, você olha pra esse cara, a etnia moana, a gente não tá sabendo qual é. esse cara é ali da Oceania, tá ligado? Tenho certeza. É, aqueles caras daquele time de rugby, o All Black, é tudo maori, mano. É tudo maori, porque os malucos é gigantesco de forte, tá ligado? E você vê imagens assim antigonas de conquistadores espanhóis, conquistadores entre aspas, de navegantes, dos portugueses, do cacete, até da galera do Reino Unido. E você vê, meu, os caras sempre foram fortes pra caralho daquele jeito. Faz parte da genética dos malucos, tá ligado? Acho que aquilo pescador. Os caras têm que pescar, mano. Tem que ter um braço gigante, né? É, acho que aquilo foi importante, né? Pra sobrevivência daqueles povos e tal. E aí você tem a parte norte da China, que seriam mais os mongóis, né? Que entra mais também nessa parte do olho puxado, né? Tem aquele olhinho puxado. E aí tem algumas pessoas que estudam e dizem que isso é por conta do vento, né? Por conta daquele vento ali, tem estepe, o cacete, e aí esse olhinho puxado não deixa entrar tanta poeira no olho. Mas sei lá, eu acho isso meio confuso, porque os semitas... É, mas isso é confuso, grupos, porque né? Tipo, ó, os semitas, eles têm um olhão gigante, aquele olho grande, e lá é um vento do caralho, tem tempestade de areia pra porra. Só que lá na Mongólia, que também venta, a galera tem o olho puxado. Curioso, né? Eu acho que não é tão simples de analisar. É, tipo, eu acho que é mais, deve ser mais questão de soma de fatores, tá ligado? Tipo, não é só o vento, é a incidência solar, é tipo, o reflexo que o sol faz e bate no solo e o que vai ser absorvido pelo olho, tá ligado? Aí eu acho que tudo isso influi, tá ligado? Mudança também climática, né? Se a gente for pegar, tipo, tem país que eu... Na época, muito antigamente, era um frio. Hoje em dia é um calor desgraçado. Sim. Milhões de anos pra caralho. E ali no norte da China tem regiões desérticas ali, que é um calor igual no Saara, maluco. Ali é foda pra porra. O nego vê a China e... Puta, a China é muito complexa, cara. Tem lugar que tem gelo, tem lugar que tem deserto, tem lugar que tem savana, sei lá. Tem lugar que tem floresta. É uma maluquice. Você tá no deserto? Tem lugar que, tipo, você tá no meio do deserto, você olha pra frente, você vê uma montanha gelada, tá ligado? Que porra é? Você olha lá pro lado da Rússia, lá tem um gelo, você fala, eita porra. Uma etnia que eu acho muito interessante que tem na China são chamadas os Uighur. E é muito engraçado porque, assim, teoricamente eles são uma espécie de turcos. Só que eles têm cara de asiático, a pele ligeiramente um pouco mais morena. As roupas deles são parecidas com as roupas típicas, né? Com as roupas dos persas antigos. E o idioma deles é uma espécie de um árabe que tem muita influência do turco, mas atualmente tem muita influência do chinês e do russo. Caralho, que foda. E também caramba, devem sofrer uma discriminação fodida, né? Sim, porque eles não têm... É bizarro. É. Os que eles não têm um país deles. Também? Os kirguizes têm a ver também com eles? Acho que tem, viu, pelo que eu tô vendo aqui. Porque eles estão em vários lugares. A maior concentração deles é na China hoje em dia. Mas na parte da Rússia, naquela parte de Turcomenistão, ali, Kirguistão, eles também estavam ativos naquela região. Pegando essa parte aí das etnias de novo, né? A gente falou sobre várias etnias, que elas acontecem, na real, em até países e continentes diferentes. Isso é bem comum mesmo de acontecer. Porque, na real, a etnia não respeita esse padrão que a gente tem de linhas, né, de... Putz, como que é o nome das nossas divisórias? Fronteiras. Pré-estado. Isso, perfeito! Etnias não respeitam fronteiras, porque na real a fronteira ela foi estabelecida muito tempo depois, né? E aí, aqui mesmo no Brasil, muito da hora, a gente vai falar sobre isso, mas mesmo na Ásia, África, meu, as etnias elas vão dominando o lugar que tá por ali. Sim, é porque a gente costuma ver o mundo de uma forma muito homogênea, né? Que a gente vê, americano tem lá os caras brancão, não sei o que, Inglaterra a mesma coisa, e Europa. Aí China é maluco japonês. Aí África é os negão. Brasil é os malucos dando risada, e aqui do lado esquerdo, aqui os outros povos, é a galera que parece com índio. A gente resume muito o planeta, assim. Aí, conheci também como o estereótipo, né? Exatamente, né? E aí quando você vai ver, na China tem 1 milhão de etnia diferente, nego com a pele muito mais marrom do que a sua, que tá aqui no Brasil, e você não sabe nem que existe, né, cara? É porque, cara, quem tem limite é município, meu irmão. O cara vai pular assim, vou atrasar! vai pegar mesmo a russa, aí vai dar tudo certo, aí ninguém vai ficar chorando, não. Nossa, com certeza. E tinha altas misturas de etnia também, vale a pena falar isso, essa coisa de que, imagina, ninguém transava com ninguém, todo mundo ficava só na sua casinha, não. Sim, galera, um monte se misturava de distinção aí também, né, Quando a gente chegar no Brasil, tem um povo que eu gosto muito, que infelizmente foi extinto, mas a gente vai falar dele quando chegar lá. Vamos continuar aqui, né, a nossa viagem aí, Mongólia, vamos subir ali pra Rússia, né, os caucasianos, russos ali também. Toca o hino da Rússia agora. Tem que, toda vez que eu falar da Rússia, tem que ter respeito, cuidado. Fala, Raul. Um povo também que é perto dos mongóis também tem os tibetanos, que eles lembram. Uhum. O povo tibetano, tipo, grande parte dele faz parte da China, né? Inclusive a China tem problema com o Tibete por causa disso daí, nacionalismo, essas coisas assim. Mas também eles fazem parte da Índia, do Nepal e no Butão. Que ele, e assim, eles são a pele mais morena, mas também tem alguns que estão a pele mais clara. E tem, ele lembra mais ou menos o que o pessoal fala, né, atualmente, o pardo, né? Sim. São meio que uns japoneses morenos, né, pra galera entender. É aquela galera de olho puxado, um pouco mais moreno, assim, e tal. Mas o nariz é fininho, né? O nariz não lembra muito o nariz dos maoris, assim, que é aquele nariz mais alargado. É, um tibetano muito famoso é o Dalai Lama, né? Quem não conhece o Dalai Lama, e aí vai ter que mais complicado explicar quem que é ele. Coitados dos tibetanos, né, cara? Tem treta com a China até hoje, cara. Na real, a China treta com eles, né? A China não consegue dar liberdade pro Tibete existir. Não só o Tibete, Hong Kong também tem problema com essa coisa de a gente é território próprio, a China. Não, vocês não são porra nenhuma. Nós estamos emprestando, né? Ficando aquele negócio. Essa questão do nariz fino, tá ligado? É massa, que é da parada do frio. Porque o nariz mais fino, o ar vai entrar, como ele vai entrar com uma certa pressão, ele esquenta, tá ligado? E é pra tipo, não congelar também, já que a extremidade, tá ligado, vai estar mais sujeito ao frio. Isso é foda pensar na questão da parte da evolutiva também, tá? A parte da religião também, que é da hora, da religião do Tibete. Que isso é uma das coisas que mais define a etnia do Tibete, essa religião tão mais centrada, tão mais de meditação mesmo, e de autoaperfeiçoamento do corpo, que é uma coisa que a própria China não consegue respeitar, e outros países também não, e isso só reforça a parte da guerra. É que é quando o budismo tibetano, ele é até um pouco separado de tão próprio que eles são. Sim. A própria língua, né, cara? As línguas orientais, elas são muito malucas, cara. O sistema linguístico bate ali e fica louco, porque tem mandarim, aquelas porra toda, aí tipo mandarim tem um monte de divisão e coisas do gênero. Mandarim, tem chinês também, que todo mundo pensa que China e chinês não, tipo, não é diálogo, né, não é dialeto, na verdade eles falam chinês também. Mandarim, cantonês. Mano, pra ver filme de Kung Fu, eu tive que aprender um pouco dessas porra. Pode tentar assistir. Porque o cara grita Yá! Aí o outro grita Yô! Yu! Raul troglodita. Quer dizer, poliglota. Às vezes eu consigo, dependendo, né? Eu consigo diferenciar o cantonês pro mandarim, muito por causa que eu vi muito filme de Kung Fu. E aí eu fui pesquisando pra querer saber qual que é a diferença de cada um. Uhum. Tem no Kill Bill, né? Uma cena clássica. De que a Beatriz Kiddo vai falar com o pai Mei, né? E ele tá falando lá em mandarim, sei lá, e ele fala pra ela assim, o mandarim é um lixo. Pai Mei é japonês, fucking Japs. Se eu não me engano, ele fala cantonês, e aí ela fala em mandarim, e ele fala, eu não gosto que você fale essa língua nojenta, tá ligado? Uhum. Que retrata também um pouco desse preconceito. As etnias, gente, às vezes elas são extremamente iguais pros ouvintes, né? São iguais, tipo, mano, o maluco só que, tipo, muda a língua. E isso gera uma puta de uma briga, ou muda a religião, que é o que mais acontece. Cara, o Oriente Médio ferve hoje por causa disso, tá ligado? Meu irmão, é turco, curdo, israelita, paquistão, tipo, é muito igual, tá ligado? Não é uma parada tipo... Que muda o nariz, a cor da pele, tal, que você quer visível. Não, a diferença deles é a língua, tá ligado? Isso é muito louco, velho. As terras mais férteis da Austrália e da Nova Zelândia foram tomadas de seus antigos habitantes pelos colonizadores europeus. A população nativa foi reduzida em 90% e os sobreviventes foram submetidos a um regime cruel de opressão racial. Para os aborígenes da Austrália e os maoris da Nova Zelândia, a expedição dos ingleses foi o começo de uma catástrofe da qual jamais se recuperaram. Um destino ainda pior acometeu os nativos da Tasmânia. Tendo sobrevivido por 10 mil anos em total isolamento, eles foram completamente exterminados, até o último homem, mulher e criança, um século após a chegada dos ingleses. Primeiro, os colonizadores europeus os expulsaram das partes mais ricas da ilha e depois, cobiçando até mesmo as terras inóspitas que sobraram, os perseguiram e mataram sistematicamente. Os poucos sobreviventes foram acossados para um campo de concentração evangélico, onde missionários bem-intencionados, mas não exatamente tolerantes, tentaram doutriná-los nos costumes do mundo moderno. Os tasmanianos foram instruídos na leitura e na escrita, no cristianismo e em várias habilidades produtivas, como costurar roupas e trabalhar na lavoura. Mas eles se recusavam a aprender. Foram se tornando cada vez mais melancólicos, deixavam de ter filhos, perdiam todo o interesse pela vida e acabavam por escolher a única forma de escapar do mundo moderno, da ciência e do progresso: a morte. Então o que a gente faz? A gente tá aqui na Mongólia, Rússia, ali não sei o que, vamos pegar ali o Estreito de Bering e vamos chegar na América, né, cara? Nós chegamos na América aí, também aquela migração, aquela dissipação louca, e aqui a gente tem três lugares maneiros pra falar, que é ali a América do Norte, que a gente falou, né, daquela coisa indígena e tal, ali um pouco mais pros esquimós, né, Alasca, aquela região gelada, e aqui no Brasil e os países da América do Sul aqui, Paraguai, Bolívia, etc, né. Então, tipo, ali na América do Norte a gente tem os clássicos índios, né, cara? Nós temos lá os Comanches, os Apaches, que são etnias diferentes. Esses índios tinham nomes também. Sim, nossa, um monte. Os índios americanos, eles rivalizam com os brasileiros em quantidade. Tanta gente que é impossível, tá ligado? E, tipo, essa galera tinha nomes diferentes porque tinham culturas muito diferentes. Tinham índios canibais, tá ligado? E outros índios que pregavam, sei lá, comer só planta, comer só cacto e coisas do gênero, né? Então, tipo, quando chega ali, essas etnias também se formam e o confronto dela com o homem branco, por assim dizer, é aquilo que a gente falou, né? De povos mais sisudos, a galera não gostava muito de brincadeira. É engraçado você dizer sobre os povos sisudos, você até falou antes sobre a questão de serem mais sérios. Isso tem até a ver com a questão do corpo, né? Porque os indígenas americanos, eles são bem diferentes dos indígenas da América do Sul e da América Central. E umas coisas, é uma característica deles que tem essa coisa de deixar esse sisudo, é a questão da testa ser mais grossa, né? E ter a sobrancelha um pouco mais dura, não sei, mais pra frente. E aí parece que estão sempre bravos, né? Sim, é mais protuberante, né? Tem de novo aquela relação da pele marcada, né, que aparece muito lá nos semitas, e tem a questão da pele vermelha, né, que na verdade não era vermelha, né, uma pele morena também, por conta do sol, né, esses índios eles viviam muito nas regiões desérticas e tal. Sim. Então o sol come ali, meu amigo, os Estados Unidos tem região ali que é mais quente do que no próprio deserto do Saara, tá ligado? Então os caras ficavam morenos, bronzeados foda, por conta dos ancestrais, né? Eles vieram da Mongólia, vieram da Rússia, vieram da China. Então eles não eram negros da África. Eles vieram com a pele branca pra uma porra de um ambiente que tinha um sol fudido. Então o corpo teve que falar, gente, vamos, né, ajudar essa galera aqui, senão eles vão morrer torrado aqui. E eles têm os olhos puxados, né? Eles têm os olhos puxados característicos desse povo que foi pra lá. Sim. E tal. Teve uma coisa que os indígenas, eles começaram a dominar aqui, principalmente na América, que foi o domínio de plantas mesmo. A agricultura, ela deu um mega up aqui com os indígenas por perto. E aí teve algumas plantas que eles descobriram que dava essa coloração vermelha. Só que essa coloração vermelha não era a parte importante pros indígenas. O importante é que essa planta que tinha essa coloração vermelha, ela protegia de queimaduras do sol, quando você estava num ambiente muito quente, e ela também protegia de picadas de inseto, quando estava num ambiente muito quente, muito inseto querendo te picar para pegar teu sangue. Então essa planta, ela dava essas duas proteções, e de quebra, dava coloração vermelha. Por isso que quando as pessoas chegaram aqui e viram um homem com uma coloração vermelha, falou, pô, pele vermelha. É, o próprio barro, né? De vez em quando os caras passavam barro por conta do calor e tal. E tem um monte de bicho que faz isso, né? Acho que o elefante joga barro em cima, o rinoceronte, sei lá. Tem um bicho desses grandões que joga barro em cima, assim, também, por causa do calor. Pra dar uma esfriada. E tem também a questão religiosa, né? Os índios americanos eram muito religiosos, como os nossos índios aqui também. E eles tinham a parada de pintar também o rosto, aquela coisa. Que aqui no Brasil também. Você tem índios aqui que pintavam a cara todinha de vermelho. Acho que é urucum, né? A parada vermelha lá. Você falou no passado, mas na real eles ainda fazem isso hoje em dia, né? Tanto os povos americanos do norte ou do sul, eles ainda utilizam toda essa parte do ritual. É que a gente fala passavam, né? Passavam, aí parece que tipo não passa mais, mas... É foda falar de coisa muito antiga. Eu sofro muito isso com o Paráxene. Na hora que ele fala, em Esparta as pessoas faziam isso, isso e isso, eu falo, não, as pessoas ainda fazem, tem gente lá, Esparta tá lá. Não morreu junto com você, Paráxene. Mas pros espanhóis, né, pra essa galera da Europa, ver um maluco assim totalmente pintado de vermelho, e puta, devia ser uma coisa de louco. E os índios americanos são bravos, maluco. São bravos que as porra dos vikings já colou por lá e tomou uns tapas na orelha e saíram voados. E a gente sabe que os nórdicos eram bicho feio, né, mano? Então os caras são bravos. Vamos ali para as regiões mais geladas, né? A gente tem ali os famosos Inuites. Isso. Que tipo, tem uma coisa... É tipo, esquimó é uma coisa pejorativa, né? Eu não sabia, eu aprendi na pesquisa aqui. Não chame os Inuites de esquimó, ou você vai ser deixado no gelo se você precisar de ajuda. Que são povos ali bem característicos, né? Eles têm o olho puxado também, tem toda essa relação com os orientais ali, os mongóis, aquela galera que foi pro Strait Bering. Mas lógico, por conta do frio, também sofreram alterações, né? A pele, o formato do nariz, o modo de vida, né? É um dos poucos povos, assim, que a alimentação dele, cara, é muito doida. Porque, tipo, a alimentação dos povos inuites, ela é completamente deficiente de carboidrato. Tipo, eles não têm aonde arrumar carboidrato ali. O carboidrato que eles consomem é mínimo. De carne, de pesca, de coisas assim, tá ligado? O negócio deles é a coisa de peixes e coisas do gênero, que até durante muito tempo defenderam que era impossível viver sem comer carboidrato. Só que aí depois foram fazendo estudos e chegaram nos inuites lá, nos nossos queridos esquimós. E ele falou, meu, eles não comem carne só há 40 mil anos, sei lá, só há 30 mil anos, então aí, 10 mil anos. É tão fato, né? Que eles não têm essa estatura tão grande quanto o povo indígena americano. Sim, mas aí tem a questão da energia também, né? Tipo, o cara, quando ele é muito grande nesse gelo do caramba, ele se ferra e tal. Toda a questão do corpo mesmo, a cultura deles é, tipo, transar, essas porra assim, é tudo com roupa. O famoso beijo de esquimó, né? O beijinho de esquimó, que é aquele beijinho com o nariz, é uma coisa cultural mesmo, uma coisa que eles fazem. Por quê? Você dá um beijo molhado, gostoso, de língua no esquimó, você vai matar ele congelado. Judiação. O frio lá não dá trégua, tá ligado? Você tem que dar um beijo de nariz. Qual que é a fraqueza dos inuites? Ah, dá um beijo de língua nele. Exatamente, dá pra matar todo mundo beijando de língua. Dá uma lambida na bochecha, tá ligado? Congelamento. Cai um naco de carne, né, cara? Até pra mijar, né? Pra urinar, ter os lugares certos, o jeito certo, a hora certa. Nunca pode urinar de frente pro vento, porque o vento gelado congela a urina e aí entra dentro do pau do cara e congela o cara por dentro e congela a bexiga. Então você imagina o nível do frio dessa porra, né? Tristeza, né? Imagina a seleção natural disso, hein? Olha só, que cara mijou de frente pro vento. Nunca mijou de frente pro vento. Certo, papai. Ai, cara, isso é muito doido. Mas estão lá, né? Firme e fortes. A etnia deles é muito, muito interessante. Tem um monte de etnias diferentes, né? A gente tá falando aqui de um modo geral. Mas tem uma cabeçada de culturas. É, lá no livro do Yuval Noah... Oi, perdão. Então, é uma coisa. Eu tava pensando aqui. É, tu falasse... carboidrato, que eles não comiam. Não era proteína, não? Não, cara, proteína. Proteína eles tiram de foca, de urso, peixe. Não, foi mal, é isso. Proteína é o que eles comem e carboidrato é o que não tem lá, certo? Beleza, é o que tem. Eu viajei. Valeu. Porque, valeu, tipo, é carboidrato vem muito de arroz, mandioca, sabe? É muito do trigo, da massa. De grãos. De grãos, tá ligado? Tô ligado. Não, beleza. E lá pra plantar é impossível, né, mano? Você planta a sementinha lá, ela fica congelada. E aí vem aquele bichinho dela do gelo pra pegar. Você não planta nada lá. É, verdade, né? Fato, proteína a gente consegue em tudo, principalmente na carne. Agora, carboidrato tem muito a ver com plantação, e coisa que, convenhamos, quando você tá num lugar congelado, não dá pra plantar quase nada. Sim, é bem maneiro. E tipo, lá ele se mantém só na gordura mesmo, cara. Na gordura, na proteína, na carne. Isso é uma das características desse povo. Por isso que a gente falou no começo do programa que não dá pra você separar a humanidade toda em três nomes. Porque os povos... Olha só o tanto de diferença que a gente tá falando, tá ligado? Eles são extremamente diferentes na cultura, na língua, no modo de vida, de coisas que eles aprendem, coisas que eles ensinam, assim. São extremamente diferentes. Não dá pra você englobar todo mundo numa coisa só. E a gente vai descer um pouco aqui agora na América e vamos chegar na América do Sul, né? Onde a gente tem aí os nossos famosos índios brasileiros. E agora ninguém segura a Izzy, né? Que agora ela vai ficar enlouquecida. Essa fera aí, meu. É, essa fera aí, bicho. Yeah! Tava me segurando o tempo todo. Que delícia, cara. Demora, né? Demorou 40 mil anos pra chegar. Puta que pariu, 2 horas de gravação. Aí eu vou querer começar a falar. Você vai falar, não, então, isso a gente vai falar no próximo programa. E bruxa só. Sou sacanagem. Bom, a gente vai pular os índios brasileiros, porque a Izzy não falou a entrada dela, né? Então. Oh, não. Não. É, vai lá, Izzy, pode falar. Não, vai, agora eu vou representar, eu prometo. Quando os mongóis de fato começaram a atravessar ali o Estreito de Bering e aí desceram na América do Norte, ainda teve todo um caminho maravilhoso até chegar aqui no grande paraíso que a gente chama de Brasil, né? E o mais legal é que o Brasil é um dos únicos países no mundo que tem uma diversidade de biomas tão grande que aí conseguiu desenvolver mais de... sei lá, 300 tribos e diferentes. E quando a gente fala diferentes, gente, é muito diferente. Cada tribo tem uma religião totalmente diferente, uma forma social de um cuidar do outro totalmente diferente também. E uma das coisas que eu mais gosto quando eu falo de tribos indígenas é de como eles vivem numa harmonia linda e louca, saca? Com os animais e com as plantas ao redor. Uma das coisas que eu mais gosto de... Vocês conhecem um macaco chamado Muriqui? Sim. Muriqui? Não, não sei. Muito não. Específico. É o maior primata brasileiro, assim. Com certeza vocês já viram no zoológico ou em algum rolê, assim. Que é um macaco grande, branco, semelhou alguma coisa. Peraí que o Google Sim. vai me lembrar. Que é o Muriqui agora. Ah, lembrei! Eu pensei... muito aqui, lembrei dele. Lembrei nossa, também aqui. Ah, que engraçado. O macaco da cara preta. Begezinho. É, lembrei. Boa, bem específico. Parabéns aí. Ou então, o Muriqui, o mais da hora dele é que o nome dele vem do Tupi-Guarani, quer dizer povo que anda manso, porque o Muriqui, de fato, ele é muito tranquilo, e as tribos que conviviam com ele achavam que realmente eles eram só, eram uma espécie de hominídeo igual a eles, só que diferente, que tinha uma habilidade muito mais da hora de ter um rabo que, né, é prensil, que vai te dar equilíbrio, e vive nas árvores. E eles aprendiam muita coisa com os Muriquis, como, por exemplo, identificar as plantas que são comestíveis ou não. Então é muito lindo de ver isso acontecer, saca? Sim, essa relação, tem muitos povos indígenas, aborígenes, assim, que tem uma relação muito foda com a natureza. E a gente falou dos celtas naquela hora, né? Os celtas, eles eram muito mais primitivos do que a galera imagina. Quando o nego fala de celta, nem imagina um cara com armadura de ranger, tá ligado? Mas tipo, cara, eles eram muito mais indígenas do que o povo pode imaginar. Eles começaram a evoluir depois da mistura romana e tal. E eles tinham uma relação muito foda com a natureza, do mesmo tipo que os nossos índios aqui tiveram. Porque eu tava até conversando com a Izzy uma vez no Skype, né? E a gente tava falando daquela troca de cultura. Por que que os índios não trocaram cultura com outros povos e não sei o quê? E tipo, porque os índios não precisavam tanto dessa troca, né? Os gregos não tinham madeira no continente, é só pedra. Então eles exportavam madeira da Itália até umas horas. A gente tinha todas as exportações que vinham da Ásia, de tecido, de chá e a porra toda. Aqui no Brasil, pros índios, eles tinham tanta coisa boa, uma infinidade de coisa, de tudo que eles precisavam, que eles nem trocaram tanta cultura assim com outros povos. Tanto que eles trocavam entre as etnias ali, né, entre os índios e tal, entre os vizinhos deles, mas eles não tinham o dom de, sei lá, vamos ali pra América do Norte fazer comércio com os índios da América do Norte e depois vamos descer, né? Eles não precisavam disso, era um lugar tão completo, né? A selva é tão completa, tão colorida, tão cheia de recursos que eles nem precisavam sair do lugar. O engraçado é que, tipo, o foda é que isso gera meio que até um julgamento, tá ligado? onde, tipo, a galera fala, na necessidade criam-se soluções, tá ligado? E aí, tipo, a galera tava lá no frio da Europa e tal, e tinha que fazer aí, tipo, guerra, armadura, no frio tinha que fazer roupa. Enquanto aqui no Brasil, tipo, o cara sai da oca, tem lá um negócio pra comer, uma fruta, tipo, é quente, tá ligado? A água é logo ali. Aí eu tô tranquilo, tá ligado? E meio que, tipo, vem esse julgamento de, aí, tipo, povo preguiçoso. Que, povo tipo, que não evoluiu, não, né? Não evoluiu, não se veste, tá ligado? Acho que da África também teve muito disso, tá ligado? Tipo, mesmo que lá na África também seja um perrengue foda, mas os caras não evoluíram como a Europa, tá ligado? Até porque, tipo, justamente, eles havia uma construção social própria deles, tá ligado? Sim. Sobre a gente fala muito sobre estudar a cultura africana na história do Brasil, né, na hora da gente aprender no ensino médio e tudo mais, eu bato na tecla de também aprender muito sobre a sociedade indígena, porque tem um puta preconceito disso mesmo, de que indígena é preguiçoso, é simples demais, é selvagem demais. Gente, não tem nada de simples na sociedade indígena, assim. É muito complexo, ao passo de que eles não desenvolveram essa parte do comércio, por pura falta de não ter interesse, não tinha necessidade mesmo. A sociedade deles é tão complexa e tão diversa, novamente, são mais de 300 tribos, que cada um tem uma forma muito específica mesmo de trabalho, de uma complexidade de panteão de deuses tão linda e tão complexa quanto a dos gregos, por exemplo, onde tem divisão entre Zeus e Atena e tudo mais. Vixe, indígena dá de 10 a 0 nesses caras. Sim, é muito doido, porque, tipo, os próprios gregos, tem um monte de estudo que levanta que, tipo, os gregos, eles têm esse panteão gigantesco, só que isso estava espalhado pela Grécia, tá ligado? Estava espalhado, tinha regiões que nem conheciam deuses que existiam em outras regiões, tá ligado? Só ouvia falar, assim, bem distante, não cultuava nem nada. Aí depois a galera somou tudo, juntou tudo, entendeu através, né, do que tinha de material e tal, e conseguiu montar o panteão. Aqui com os índios brasileiros tinha uma coisa muito semelhante. Tipo, as tribos tinham os seus deuses e tal, mas a tribo que estava ali do lado, a 50 metros, tinha deuses totalmente diferentes daquele que o cara tinha aqui, tá ligado? Acho que talvez o mais próximo, né, dos povos do Brasil seja os hinduístas, né? Que tem quase mais de 1 milhão de deuses lá. Sim, por conta das etnias também, né? Das etnias, das origens, tem um monte de lenda, um monte de história de origem e tal. Então, deuses que juntam, né? Que se juntam, viram uma coisa só, deuses que cruzam e nascem outro deus e coisa do gênero. Aqui no Brasil também tem uma par de deuses, cara. Uma par de deuses aí que. E fora o que a gente perdeu, né? Que a gente perdeu na história de povos que foram massacrados e tal. Uma das etnias que eu mais gosto aqui que tem no Brasil são os Caetés, que tinha, né, infelizmente, esse aqui tinha mesmo. Os Caetés eram uma tribo ali que praticava o canibalismo, eram os guerreiros fudidos pra caralho, ficava lá perto de Pernambuco, lá onde o Wilde mora. Não dava moleza não, meu irmão, tanto que quando os navegantes chegaram e bateram com eles, falou assim, ó, tem índio que dá pra trocar ideia, dá pra fazer aliança, dá pra trocar espelhinho, mas tem uns caeté ali, mano, se chegar perto, a flecha come a lança, tá ligado? Não tem nem o que fazer. E os caetés, eles eram uma etnia muito específica por conta do canibalismo, né, que já é uma coisa não comum, por isso que a gente fala, olha só como as etnias são diferentes. Tinham tribos tupis e o caramba que estavam ali perto que comia só fruta. E aí você sobe um pouquinho, tem a tribo que só come seres humanos, ou que come seres humanos também, além de animais e frutas, né? Então isso distingue muito os caetés. Era um povo guerreiro foda, e quando chegaram os navegantes, eles falaram, gente, chegou aí um caminhão cheio de carne da Sadia, tá ligado? E aí, não, vamos matar carnes nobres, cara. Tá ligado? Carne encantada. É, né, cara? E como eles acreditavam que quando você come a carne daquele maluco, você meio que absorve, né, a energia dele, o poder dele, alguma coisa assim, os navegantes eram os puta guerreiros, que matavam um monte de índio. E ele falou, nossa, fechou o rolê, a gente já gosta de comer gente, tá chegando gente aí. A gente gosta de comer guerreiro, tá chegando guerreiro? Então é esses caras mesmo, né? E eles botaram pra fuder, né, cara? Infelizmente, os caetés foram extintos, né? Os portugueses se juntaram com os espanhóis, com os ingleses, fizeram uma puta de uma coalizão gigante, declararam os carretés os índios mais porra louca, assim, os mais nocivos, e falou, gente, a gente tem que matar esses caras tudo, não deixar ninguém, porque senão eles não vão deixar a gente em paz. Só que era o contrário, né, porra? Eles que estavam invadindo a casa dos carretés, os carretés estavam só se defendendo, né? Mas infelizmente foram dizimados aí, não sobrou porra nenhuma, né, cara, dessa etnia. É lamentável, né? Mas é aquela história, né? Você acaba subjugando, né? Com essa coisa de dividir pra conquistar o lado mais fraco, que não era nem tão fraco assim, acaba rodando. Sim. No passado, acadêmicos britânicos, franceses e alemães associaram a teoria linguística sobre os arianos diligentes com a teoria de seleção natural de Darwin e postularam que os arianos eram não só um grupo linguístico como também uma entidade biológica. E não qualquer raça. Uma raça superior de humanos altos, de cabelo claro e olhos azuis, trabalhadores e super racionais que surgiram das brumas do norte para assentar as bases da cultura no mundo inteiro. É, lamentavelmente, os também arianos que invadiram a Índia e a Pérsia se casaram com membros da população nativa que eles encontraram nessas terras, perdendo sua pele clara e seu cabelo loiro, e com estes, a racionalidade e a diligência. Tudo bem que os indianos já trabalhavam dezenas de materiais e armas, enquanto alguns países da Europa ainda andavam por aí de tanguinha. E tudo bem também que o Império Persa foi um dos maiores que o mundo já viu, mas, pela lógica desses arianos superiores, deve ter sido apenas coincidência, pura sorte, ou quem sabe, foi sem querer. Uns números interessantes é que quando os portugueses chegaram, tinha por volta de uns 10 milhões de indígenas por aqui. E aí chegaram por volta de tipo uns 100 mil portugueses, um número bem pequeno. Só que em contrapartida, eles começaram a trazer tantos negros pra cá, em todo esse processo de escravidão, que de repente o número de indígenas desceu para 5 milhões, cresceu o número de escravos para 5 milhões, escravos negros, e o número de portugueses nunca passou de 500 mil. Quinha, assim, de muito indígena, muito negro, pouquíssimos portugueses. Isso foi uma das coisas mais interessantes que aconteceu aqui no Brasil, que não aconteceu na maioria dos países, que foi a miscigenação de negros e indígenas, principalmente. E aí a primeira mistura que começou a acontecer foi de índio com negro, uma coisa que a gente não fala, não é falado na história. E eles davam um nome, se eu não me engano, de cafuso para indígenas e negros. Eles conseguiam se inteirar muito bem, porque a forma de vida deles era parecida, saca? Quando se trata de religião, dança, principalmente, que sempre foi uma coisa muito forte para o indígena, é a expressão corporal de dança e não tanto a forma como se fala, e o negro tinha isso muito em comum. Já o europeu, que era o gato fora da... como que é que se fala? Que era o estranho no ninho, saca? Ele não conseguia estar em nenhum ponto, mas já que ele era o branco, era o tal, então ele que acabou dominando mesmo. Sim, e até filhos desses cruzamentos aí, dessa miscigenação, que não sabiam para onde iam, né? Tipo, o cara ele era filho do índio e filho do negro, mas ele não era nem aceito na sociedade ali colonial e tal, nem era aceito na tribo, porque os próprios índios tinham preconceito, né? Os índios também não queriam que o maluco que viesse lá de fora, filho de um negro que veio lá não sei da onde, entrasse na tribo e não sei o quê, então surgiu um puta problema. Lógico que tinha a questão da escravidão, né? Criança já nascia uma escrava, e você vê, os negros eram escravos e os índios também eram escravos. Aí você era filho de negro com índio, logicamente você também era escravo, né? Isso é uma merda aí. Aqui no Brasil a gente tem muitas misturas bem específicas, assim. Mameluco, cafuso, né? Umas paradas, assim, bem específicas que... Caboclo também. Não vê. Os mulatos. Caboclo, né? Uhum. Mulato. A gente não vê em muitos outros lugares, assim. Tipo, é difícil você pegar, sei lá, os mongóis e ver miscigenação muito grande com os africanos, assim, né? Aqui foi mais por conta da escravidão e etc. O negro trazendo os negros de navio a rodo, né? Isso aí foi ruim pros índios também, né? Por conta das doenças, né? Porque tem muita doença que veio junto, que os índios não tinham imunidade nenhuma. A gente tem povos astecas e o cacete aí também, que foram dizimados sem nego dar um tiro, tá ligado? É por crimes, né? O primeiro espirro, meu irmão, matou mais do que metralhada, tá ligado? É. Foi foda isso, cara. Velho. Chegou cortês lá, ele nem atirou, só fez espirrar. Isso também... Tipo Guerra dos Mundos, né? Isso foi uma das coisas que perpetuou o negro como escravo no Brasil. Porque os negros vieram assim e eles traziam as doenças típicas, né? Da África, febre amarela, algumas coisas do gênero, assim. E aí, tipo, as fazendas estavam repletas dessas paradas. E os índios não conseguiam mais trampar ali. Porque os índios morriam por conta dessas doenças. E aí, nego, né, sempre gosta de justificar, bizarrice, justificava estar trazendo os negros como escravo, porque os índios não aguentavam mais trabalhar na fazenda. Quando, na verdade, devia também, falar, né? Eu sou um filho da puta, né? Não só isso também, como, por exemplo, os europeus trouxeram muito ratos, e por causa disso teve problema de leptospirose, né? Que os e pombos também, né? Pombo, então tudo que é, os bichos também, que traziam doença que aqui não tinha. Sim, com certeza. Até os ameríndios mesmo lá, os índios americanos também, eles, quando os caras chegaram, tiveram um problema seríssimo com doenças e o caramba. Os próprios cavalos, né? Os cavalos que os índios montavam ali vieram da Europa. O cavalo americano estava extinto já há muito tempo. Não tinha mais cavalo, né? O nego trouxe os cavalos da Europa e aí sim os índios começaram a domesticar. Porque as pessoas têm uma visão muito errada, né, do índio americano. Acha que o maluco andava por aí com um cavalo e com a 12 na mão, né? Não era assim, cara. Tirando escalpo de galera que tava vacilando. Tirando escalpo, né, que era um costume grego já de 200 anos de Cristo, tá ligado? Arranca o cabelo do cara ali pra me falar que você matou ele. Você jura que não é igual o Assassin's Creed? É. Decepção, né, cara? Inclusive, gente, todo esse programa foi baseado no Assassin's Creed e toda a saga da Ubisoft que tá pra trás. É o auditório. Send a for your eyes. Get up, stand up. Don't get up to fight. A gente deu a volta no mundo, né, cara? A gente não foi ali pra Austrália e etc. É, mas, pô, a gente deu a volta no mundo. Não precisamos de 80 dias. A gente fez isso em 2 horas. Só o Femini que vai precisar de 80 dias pra editar. Aí, meu filho, ele é o cara. Que não tem, tá ligado? E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!